mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Mas está começando novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, que pode ser acompanhado ao vivo também pelo youtube.com.br/chorume, o podcast dominical, que não fala absolutamente sobre nada, é semanal e nunca atrasa. E depois aqui de atrasos e meses um sem mês gravar. De atrasos. Sim. E praticamente um podcast mensal. Estamos aqui com ele nessa bela manhã de domingo. Ele, o Pinhead da vida adulta. Ué. Wesley Zop. Ah, que satisfação. Estamos de volta aqui gravando. Culpa de quem que atrasou isso que eu quero saber? Além da minha. Culpa acho de quem? Que é só sua. Culpa de quem que desses atrasos? Acho que é somente sua. Se é somente minha, depois... Tá. Tô feliz de estar de volta. E temos aqui ele, o Fred Krueger, que assusta pela beleza. Gabriel Asbar. Nos nossos sonhos. Né? Está nos meus sonhos. Assustado. Engraçado que vocês não conseguiram gravar das outras vezes porque diziam precisar dormir muito. É verdade. Mas a nossa... Sim. Tava bem cansado. Exato. Não era pra sonhar, não. E a gente tinha alugado um apartamento que a janela dava pro seu quarto. Por acaso. Por acaso, é verdade. Por acaso. Então eram vocês que estavam ali de abadás, participando de jogos, sim, universitários? É, sim, sim. Era o nosso disfarce. Você não reconheceu, meu? Não, ele tá perguntando. Então, né? Até achei meio gostoso. Obrigado. E eu aqui que sou assombrado por esses dois monstros do humor da comédia, Douglas Ganso, vou rostear aqui nesta bela manhã de sol. Antes de mais nada, vamos para eles, os nossos recadinhos. Recadinho básico, como que você ajuda o Chorume? É doando o seu dinheiro. Ah, mas eles não gravam faz... 3 meses. Isso quer é meu detalhe. Queremos mesmo. É isso aí. Não se prenda a detalhes. Vamos na hipocrisia. Na hora de você doar alguma coisa, você não tem que exigir da pessoa. A conta chega mensalmente. A gente grava a cada 3 meses. É, mas as contas chegam mensalmente, né? Pô, o boleto do site tá todo mês, tá lá. É estranho, né? É, e daí tá com o nome do Anderson Negão. A gente é obrigado a pagar pra não apanhar. Exato. Você pode aí doar pelo superchat, igual você viu seus conterrâneos, contemporâneos e, por que não dizer, né, poliglotas amigos fazendo. E você também pode ir no pix@chorume.com.br, é a nossa chave de transmissão de dinheiro. Pix! Você vai ler agora, se alguém mandar. @chorume.com.br. Vou ler agora, tanto tá. É que eu já recebi aqui, acabei de receber, você ouviu o sonoro? O sonoro parece uma chuchada. chuteada de rola. De pênis numa chana bem molhada. Ele mandou aqui, mas não escreveu nada, mas foi ele, viu? Foi Flavinho, Flavinho de Mato Silva do Ouro, falou nada, tá? Eu gosto disso, doações silenciosas. Você percebe que chuteada, você que é um linguista, chuteada, ela tem textura. Sim. Porque chuteada não é uma enfiada. Não. Não, não, ela remete que tem um caldo, um lico. um lico ali. Que fez caber. Tipo, chuchou. Teve que dar aquele. Agora, poteada. Não é uma colocada, ser. Não é enfiada. Não. Chuchou. Diferente da chuchada, que normalmente não precisa ser molhada. Pode ser seca. Você só chuchou até caber ali. Porque já tá seco. Tá, o chuchô não tem. Agora, se você for falar com a boca cheia de água, chuchô, daí já é o chuchô. Né? É, que daí é molhado. E é molhado. Então, você pode fazer essa doação. Também tem padrim.com.br/chorume ou chorume.com.br/padrim. Também aceitamos diversas, 1 milhão de doações ali. Você pode doações contribuir. Agora na live. Agora aí na live, super chat. E é isso. Tem outro recado que você queira dar, Wesley Zop? Pode. Ah, também pode doar quando encontram o Gans. Vocês podem doar diretamente na mão dele, porque você encontrou um ouvinte do Chorume. Não doou nada. Num evento. Encontrei ontem um ouvinte, um cara de São José dos Campos, veio fazer uma trilha sonora. Ele foi o iluminador e o sonorista. O sonorista de um teatro que eu fui assistir. E aí, no final, aquele bate-papo, aquele bate-bola jogo rápido, eu assistindo ali, as atrizes comentando seu processo de produção, de escrita, de desenvolvimento artístico, desenvolvimento sonoro, emocional. O cara desceu lá e falou, você é o Ganso? Eita, caralho, porra! Caralho! Não, eu achei que era um ex-aluno, eu pensando, nossa, mas já tem 50 anos meus ex-alunos. Tão acabado nas drogas, né? E eu nem ensinei no jogral. Não, exato. Mas era um ouvinte nosso, Miguel, aí São José dos Campos, ou talvez São José do Rio Preto, ou talvez São José dos Pinhais. São José. Ele está aí relacionado ao catolicismo. Exato, uma cidade católica. Exato. Mas valeu aí, Miguel. Não te deu dinheiro. Não me deu dinheiro. Mas te deu um bom afago. Ele me mandou uma foto dele sem camisa, no cujo qual me masturbei essa manhã, e eu falei pra ele que ia fazer isso, e ele se sentiu um pouco incomodado, ameaçou chamar a polícia, mas aí já era, eu posso bater punheta na cadeia também. Tá? Verdade. Inclusive pros outros. Principalmente, não inclusive. Vamos colocar inclusive. Tá, né? Inclusive, vai. É bom. Pronto, foi isso aí. Interessante. Então, estamos aí, esses são os nossos recados. Vamos para esse episódio maravilhoso. Na voz dele que prefere pastel carne de palmito, mas não gosta de, sei lá, racismo. ou gosta. Não, pastel e racismo tem tudo a ver. Tem. A pessoa fala, eu não quero meu tom queimado. Opa, por que você não quer o seu tom queimado? Exatamente. Gabriel Asmar, na sua voz antirracista, porém a favor dos pastéis, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é pesadelos de adultos. Pesadelos de adultos! Coisa terrível, terrível! Os medos que a vida adulta lhe traz, lhe impõe. Quando você é criança, você tinha o sonho, o medo de quê? O pesadelo de quê? De escuro. Ser careca. Era meu pior pesadelo. Eu acordava assustado. Mas foi de bem jovem, então. Não, bem jovem. Porque depois realizou. Depois dos 8, perdeu esse medo. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, meu medo era esse. É legal rir do medo dos outros, né? É legal. Ah, Gabriel, você é. Tinha medo de sapos furtar cores e bichinhos virtuais originais. Originais. Porra! Vamos ver o que a vida adulta ele traz como medo, pesadelo que te tira o sono. Sobe a música. Sobe. Non-stop the music. Sobe aí falou do seu pesadelo infantil. Tivemos duas transferências aqui, né, de Pix, mas eu perdi. Desculpa, gente. Eu cliquei e o negócio não foi. Você devolveu. Não. Você tem como estornar o Pix. A mensagem sumiu aqui, pô. Desculpa aí, viu? Mas... Obrigado. Você sabe que você tem como ver ainda, né? Ah, mas é mó burocracia. Ah, tá. Então, espera aí. Eu tava trabalhando uma aula sobre medos com a galera do ensino médio. Medos da mitologia grega, né? Naquela época, não? Não. Porque você fala da geografia daquela época. Fizemos todo um trabalho sobre medos. Cara, isso é maravilhoso. E aí, a conclusão desse trabalho era falar sobre o medo deles. E só que falar sobre o medo é você se expor, não é, Wesley Zola? Ah, é você ficar nu na você frente do outrem. E aí, ficar careca. E aí, ficar careca na frente do outrem. O que fizemos, né? Cada um escreveu um medo, assim, no papelzinho. Né? Em segredo eu ia lendo os medos. Mas você conhece a caligrafia, né? Ah, não, não conheço, não. Você conhece. Não, mas ele desliga essa característica. Ah, é. Mas ele desliga. Você é filha da puta. Mas resumindo, apareceu lá vários medos da juventude. Tinha de ficar careca? Não. A questão é, tinha, por exemplo, o medo lá de morrer virgem, por exemplo. Caramba, né? Medo da decepção. Às vezes você não tem como trocar de signo, né? Você nasceu virgem, morre virgem. Pelo amor de Deus. Opa. Ó, mas tá, depois dessa piada maravilhosa, sou de alto nível. Obrigado. Parecia o medo de decepcionar a família, mas, assim, o medo que mais aparecia era de ficar careca, sabia? Olha, entre mulheres, que ela não quer ficar câncer. Não quero ter câncer. Alô, não, careca. Sabe? Câncer não tem problema. Hoje o calvinismo está sendo visto. É um aí preconceito, de forma... né? Eu chamo isso de preconceito. Carecofobia. Você que sofre muito com isso. Tem que usar boné. Mas aí que tá. O pessoal não é contra o careca. É contra o calvo. É o que quer disfarçar a careca. Exato. É o que deixa crescer o cabelo do lado pra pintar pra cima. Careca é careca. Careca, ele já tá careca. Ele não tem mais o quê. Mas, resumindo... Mas esse é o maior medo. É o medo. Um dos medos que tava escrito lá era o seu e você escreveu isso também? Não. Eu não escrevi meu medo. É o meu medo. Ter alunos bosta. Quem que teve esse medo? Ter alunos carecas. Mas, resumindo é isso. São medos que as pessoas têm, cara. Porque não quer sofrer o preconceito que elas têm. Wesley Zop, agora você tem que parar de mudar de assunto. É verdade. É o momento de você se desnudar. Vou me desnudar aqui pra vocês. Tá, fazer uma circundesnudação. Ou seja, tirar toda essa capa, esse invólucro. Essa capa de queijo. Que você coloca pra se proteger da sociedade. É verdade. Que você chama de Xoxedder. Xoxedder, exato. Que as pessoas chuchuam em você. Chuchuam com cheddar. Chuchuam com porra vencida, né? Diga lá, Wesley Zop, um medo que a vida adulta lhe trouxe. Então, não é a questão de que a vida adulta te trouxe. É o tempo que você tá pensando nisso e você ficou adulto e tem esse medo agora. Porque você tá perto de acontecer. Entendi. Você via acontecer quando você era... criança, só um minuto, porque Márcio Araújo mandou um pix aqui com uma mensagem falando saudade da minha ex. Ah, isso é bonito, cara. Triste. Uhum. Hoje, ela sente em outros aquela safada. E é safada, hein? Não. Porra! Não, e certa, e correta. Não, e tá certíssimo. Porque ela senta em outros. E não é em um outro. Não é em outrem. E também, o principal, não é mais nele. Por isso que ela tá certa. Exato. Que nem dava pra sentar naquela rola pequena. Não, dá pra sentar. Não, mas não tem. Não na rola. Não tem o prazer. Dá uma escorregada. Ela fica ali, ó, quase. Aquela não sentava. Ela escorregava. É, exato. Agora essa daí, ela desliza. Ela saboreia. É um belo sofá de três lugares. É isso. Por causa que ela aceita, tanto que ela perde o controle. É feito pra perder o controle. Exato. Dá pra você dormir. É, a noite inteira. Porra, você perde dinheiro ali. É daquele que estica. Nossa, assim. É comida. Você acha comida ali no meio. Vai. Agora, o puff, o que você vai no puff? O puff não, né? O puff você não faz nada. Aquele banquinho. É, um banquinho. Banco de praça. De praça de concreto. De concreto, não. Aquele de madeira apodrecida. Não era pra você ver de praça, apesar de chamar banco de praça. Sei lá. Mas tudo bem, Márcio, obrigado. Obrigado e parabéns pra ela aí. Exato, e parabéns pra você também de ter deixado a pessoa livre. Ah, sim. Tá? E tá vivendo a sua vida sem, né? Sem trauma. Sem ligar pro passado. Sem trauma, é isso. Gosto disso. Sem importância. Como é o nome dele? É... Márcio. Ah, ia falar, nós já até esqueceu igual a isso, né? Já até esqueceu esse nome. Mas lembra daquela... Aquela... Brookshield. Aquela ONG. Não, achei que era Brookshield que ele ia falar. É até melhor do que eu ia falar. Lembra da Brookshield? Porra. Ali na Lagoa Azul? Porra. Ou no Tron da Hoffman também. Ela tá lá? É, tem um episódio que ela é rica milionária. Ela é aberta? E vizinha dele. Ela é aberta ou não? Ela é aberta? É... Ela é não é aberta. Não. É uma vizinha gostosa. Mas tudo bem. Então, Wesley Zob, diga aí. Ah, sim. Seu medo, pesadelo na vida adulta. Conforme eu estava descrevendo no começo, agora, esse medo nunca existiu até você ficar perto desse medo de poder estar acontecendo. Tá. É, antes você não conhecia. Quando ele medo. Sei lá. Você é inatingível por você ele. Você não tem esse medo. Exato. Eu não vou de avião, não tenho medo de cair do avião. É isso. Sentido, né? Mas agora quando você tá dentro do avião? Se você não tem dinheiro pro ônibus, você não tem medo de avião. Porque você não tem nem dinheiro pro ônibus. Então, você sabe onde você tá. Agora é o momento que você tá, do nada, dentro do avião. De repente ganha uma passagem de avião. Dentro do avião, caindo em parafuso. Você tá com medo de queda de avião? Sim, você tá desesperado. É. Exato. Você tá desesperado porque aquele avião vai cair. Aparentemente Exato. Vai cair. Piloto infartando. Piloto infartando e você não sabe substituir o piloto. Não, você... Você é você. Você não tem nenhuma habilidade. Não consegue nem dar seta pra virar. Você não tem nenhuma habilidade. Você não tem habilidade. Você não é o queijo. E lembrando que nessa... O queijo? Aterrissaria o avião, comeria no almoço. Enquanto tem isso ali. Enquanto faz os... A distribuição do que o pessoal pediu, né, pra comer. Porque tá todo mundo tranquilo. Exato. É. O queijo tá no piloto. Mas e daí você lembra que quando você tá nesse avião, você lembra que quando você não estava no avião, você ria de quem poderia cair desse avião. Você fala, olha lá. Nossa, olha lá. Você tá indo pra um campo aí fértil do medo. Vou falar. Você tá no Elísios do medo. Aí. E vou dar um exemplo ainda. E tem exemplos. Então, você... Fala, continua, tá interessante. O medo, ele fica em volta de a pessoa ficar louca e todo mundo ser conivente com aquilo, não levar num tratamento, ajudar ele, buscar ajuda, não. Tipo, deixa acontecer aquilo, entendeu? Sim. Vai alimentando a loucura. Ah, passou desse ponto, nem vale a pena mexer. Exatamente. É. Igual minha avó, quando ela tava ficando caduca, um amigo meu foi almoçar em casa e ela, esse aqui é o Jô Soares? E a gente falou, é ele, Jô Soares. Entendeu? Em vez de falar, não é o Jô Soares, vó, o que está acontecendo com a sua mente? Vamos procurar ajuda. Não, usamos isso de piada por muito tempo. Tem uma vizinha de casa que ela tem uma boneca há 40 anos que ela segura aquela boneca e ela fala, olha meu bebê como já está crescido. Isso dá medo. Então, olha meu bebê como já está crescido. A gente, nossa, e já tá falando. Entendeu? A gente entra. A gente alimenta. Esse agente é você. Não, né? Mas... Ou é a comunidade. É o agente. Agente do caos. Não, eu ajudo a acontecer isso. Só que, aí eu penso, daqui a um tempo, se não já tiver acontecendo... É, eu falo, vou lá gravar podcast. Na verdade, eu só tô falando sozinho na praça. Aí todo mundo, ele grava podcast, olha ele. Olha como ele grava podcast. Você já pensou que isso pode estar acontecendo agora? Eu sei. E eu não sei se é real ou não. Infelizmente, não. Então, não sei. Infelizmente, eu tô te ouvindo muito bem. É! Mas, cara, é um medo que é meio que... Você não sabe se vai te acontecer ou não, se já tá perto ou não tá. E eu sou rodeado de gente filha da puta. Que ninguém vai me ajudar no tratamento, vai alimentar a minha loucura. É igual o bafo, né? Igual. Exato. Esse seu bafo, você não sente. Eu não sinto. Mas o pessoal que sente fala: nossa, que hálito fresco. Ah, eu acredito no meu hálito fresco. De diabo verde. E eu não escovo mais o dente. É, hálito fresco contra o Homem-Aranha? Por que esse bafo de diabo verde? Exato. É isso, cara, um velão, cara. E é um medo que você só tem na vida adulta, porque você já tá perto da velhice. E eu, enquanto crianças e adolescentes, riem de você, porque eles estão longe disso. Eles não estão nesse avião com você. Então é esse o medo, eu acho que então, o principal pesadelo... O seu medo é a velhice. Então. Não. É caduquice. Porque quando, é a caduquice, porque você tá velho e tá disposto... Só que você nunca sabe. Não é exato! É isso! É a velhice de Schrödinger. Não, mas, a velhice de Schrödinger. É, mas a verdade, ó, vamos chegar lá. Eu acho que a questão do Zop é, o medo dele é ele chegar nesse estado... São em Paulo. Um momento de lucidez, ele perceber que isso aconteceu com ele. É! Porque se eu nunca perceber... Ah, foda-se. Ok. Tô vivendo aquele instante... Você vê acontecendo, daí volta pra sua ilusão. Daí aí agora? E agora o que é real? Entendeu? Porra. Agora eu fiquei com um pouco mais de medo. É. Porque eu tô com medo de olhar pra qualquer outra coisa e ver algo, e ter esse sinal de que não nada tá acontecendo. Nada a ver com o assunto. Nada tudo a ver, porque não. É um pesadelo. Não, o que você falou tem a ver. Não, você vai falar. O que eu vou falar? Ah, sim. Não tem a ver, mas tem a ver também. Você vai descolorir o cabelo. É isso de novo. E você vai falar na minha cara. Não, porque eu não tenho cabelo pra isso. Eu não sei se você reparou que a minha barba aqui já está embranquecendo. Por isso que eu falei cabelo. O burnout aqui, ó. O burnout já tá aparecendo. É burnout, sim, não é ele, idade, não. Ele pinta aqui um fio de cabelo por dia. Já viu? Tá silver. É. E eu tô indo descolorir a barba, então tá ficando branca já. Ah, é mais caro, você sabe que é fio, que nada, é fio, né? Por fio. É fio por fio. Eu sei bem. É mais caro, mas tudo bem. Existe um filme, Wesley Zop, que era um casal de velhos. Muito bem. A velha fica caduca. Porra, é o Diário de uma Paixão. E ele tem que ficar contando toda a história dele pra até ela lembrar aqueles 5 minutos. Não, isso aí é Adam Sandler. Você tá confundindo. Que é um ótimo filme também. Também é verdade. Mas... É o clique, né? É. Esse é o clique. O Arremessando Alto. Ah, sim. Mas, ó... Um bom filme, aliás. Aí, ela fica caduca. E aí, ele não tem como cuidar dela. Porque velha caduca. Ela tá velha caduca. Chata, né? É. E aí ele põe ela num asilo. Muito bem. E ela esquece dele e se apaixona por outro. Por outro ou não existe ninguém ali? Não. Ela tá de camisa de força. Não dá pra... Não. Talvez. Essa não. Parte não mostrou, mas tá. Tudo bem. E aí ele ia visitar ela, mas ela não lembrava dele e começa lá dentro um relacionamento com outro velho na sua nova vida de... De loucura. De loucura ou Alzheimer ou caduquismo. Sim. Ou não sei o termo técnico. Acho que é caduquismo. Doideira. Doideira é o termo técnico. Será? Insana. De bola. Exato. Olha que coisa louca. É isso, cara. Olha que coisa louca. O que você faria? Eu sou quem nessa história? Você é o velho que, né? Que perdeu. Perdeu. Não, aí é... Tô na pista, partiu pra outra. Graças a Deus! Filha da puta! Nossa, 70 anos! Livre! Eu querendo terminar, não tinha como. Não tem... Não achava ali, ó, momento. O ponto do assunto ali agora... Não encaixava o assunto. Me livrei! Eu ia falar o assunto... Corre no seu andador, estou livre! Estou livre! É igual aquele cara do... Freedom! Um gif do andador, o cara joga o andador e começa a dançar ali. É. Seria eu ali. Eu tenho uma amiga que odeia que eu fale isso, mas eu acho muito engraçado que ela tinha um namorado. Liga pra ela agora. Um namorado, ela não, ela nega isso, ela só conta em off. Ela tinha um namorado, namorou 10 anos, ele morreu de atropelado de moto, ela ficou feliz porque queria terminar, não sabia como. E ela não admite que ficou feliz. Não, ela admite, assim, mas muito em off, assim. Mas aí que tá. Então é a mesma situação. É o que ela não admite. Eu não fiquei feliz. Ela atropelou. É isso que ela não admite. Mas você vê como que as pessoas têm o dom de se tornarem felizes. Isso aí é um pesadelo meu da vida adulta. É isso, as cara. As pessoas, às vezes, se prendem. A infelicidade. A diplomacia. Não, se a opinião de outra. É isso, por causa que a felicidade dos outros, ela tem um formato. tá? Então, tem um formato. Tem um formato. A pessoa fala, eu só fui feliz com essa petisqueira em formato de pênis. Com bola separada. Com bola separada. E aí você, pra tentar ser feliz, você vai se colocando no formato dos outros. Sim. No que os outros formataram como felicidade. Só que os outros formataram no Instagram. No você Instagram. Não sabe no backstage, não, background. É, hoje é o Instagram, mas sempre teve aquela formatação da felicidade. Ah, o seu primo com 13 anos passou num concurso pro Supremo Tribunal, hoje é juiz. Ele é juiz com 14 anos. Ganha 1 milhão por mês. Sempre teve o formato, as formatações. Parabéns para esse seu primo aí. Exato. Que, porra, Romualdo aí, parabéns. Hoje já tá aposentado com 17 anos. Exato. Parabéns. Parabéns. Parabéns, mano. Mas é, aposentou só com 30 mil por entendeu? Mês também. Sempre é que perde algumas coisas. Mas sempre existiu a formatação da felicidade. Sim. E a gente às vezes nega que só a gente é capaz de viver a nossa vida, sentir as nossas escolhas. Ah, isso é bonito, cara. E aí mas gente, é isso. E aí é a isso. Gente às vezes é círculo e quer ser pênis, entendeu? Ó. E aí, você cabe numa bola só. Não encaixa. Você acha que você não consegue ser feliz porque você não está usando a sua forma de circo. E sim a forma de pênis. É isso. Entendeu? Então isso é um medo meu da vida adulta. Será o peixe que... olhando os macacos fala, um dia eu quero subir numa árvore também. Será ele que nunca vai conseguir. Será que eu estou vivendo o que eu quero pra minha vida, pra ser feliz? Ou que os outros ou querem? Ou será que eu estou nessa formatação que a vida impôs aí? Né? Então, isso tô percebendo você é um pesadelo raspando o cabelo pra ficar careca também. Não se formate ao carequismo. Não, isso. Isso eu tenho certeza. Eu tenho pouca não certeza. Se formate. Eu tenho pouca certeza da minha vida. Mas se acontecer, sei lá, câncer, tem coisa que a gente não controla. Você não controla. Bom, eu tomo muito refrigerante, eu posso desenvolver um câncer em qualquer momento. Você pode e vai. É. Vamos botar fé nesse assunto. Eu tô tentando, pô. Mas vai gerar dúvida se o tratamento vai te deixar careca. É, tem isso. Ou se quer fazer o tratamento já que ele deixa careca. Mas sei lá. O cara às vezes não quer. Com o tratamento você vive mais 40 anos bem, mas vai ficar careca. Me mata agora. Não, mas com câncer ele ia morrer só daqui 10 anos. Mesmo assim. Foda. Só de saber disso. Ó, resumido. Isso aí eu não quero. Pode acontecer que eu fique careca? Pode acontecer. Não dá pra saber. Aí eu vou assumir. Viu? Você não vai ser calvo, você vai ser careca. Aí é raspar, Porra, é isso. Eu conheço carecas admiráveis. Assim, tenho até amigos que são carecas. Poucos. Né? Também não vai querer falar muito. Eu conheço carecas. Na regra da amizade tá ali no 28. Exato. Mas vai até quanto? É 30? Às vezes vai até 200. Né? E eu nunca falei com o cara, mas tudo bem. Ao contrário de Wesley Sobe, que não é um careca admirável, porque ele deixa os cabelos crescer em volta aqui. Mas aí eu teria que estar cortando todo dia. Exato, mas por isso que eu admiro esses carecas, o cara raspa a careca todo dia. E não tem um corte naquela careca. Não, deve ter. Porque aquilo ali é um casco de tartaruga já. Que não... Ele já tá. Engrossou. O couro, engrossou. Não, porque eu falo assim, o cara raspa. Na verdade, são tantos cortes que parece que não tem cortes. É uma enorme cicatriz. A careca é isso. A careca é a cicatriz da cabeça. É uma queloide da cabeça. E não nasce cabelo, em queloide. Não é isso. Faz sentido, cara. A ciência tá aí. Hoje estamos cientistas. Mas eu admiro o cara que vai lá e raspa todo dia o cabelo. É foda. Não é admirável? Pô, muito. Quanto tempo se perde pra raspar a careca aí? Pra raspar, vai, 20 minutos? É bastante, cara. É bastante. Colocando em preparação. Até a finalização. E é uma coisa que você tem que se dedicar, não dá pra fazer no carro. Na correria. Aí você vai arrancar agora o couro. Agora estou indo lá cortar o cabelo. Raspar a cabeça. Escova o dente no trabalho, dá pra fazer. Uh-huh. Agora eu vou raspar a careca no trabalho. Não dá. Nojento demais. Não dá, fica chato. Porque você teve que chegar calvo lá. No trabalho. E é pra ficar careca lá, aí é foda. A cara do Gabriel de Kiss é inadmissível. É, não, ele pensou, eu como patrão não aceitaria isso nunca. Ah, o cara cagou na pia tudo meio. Tá no banheiro, você né? Você veio aqui no trabalho aspar o cabelo. Não. Peraí, o trabalho é um salão de cabeleireiro? Não. Ah, então não, aí não pode. É, não. Porque não dá pra aceitar um careca trabalhando no salão de cabeleireiro. Não. É igual todo não, mundo em ótica. Ser. Todo mundo em ótica que usa óculos, porra. Não, todo mundo em ótica que usa óculos tá certo. É, tá certo. O ruim é o cara que tá na ótica que tá aqui, forçando a vista. Pra... e não põe a porra de um óculos. É. Então é isso. Existe uma maquininha que raspa a cabeça e deixa carequinha? Tem. Ou fica... Não, mas careca testa. Ah, não. Careca testa. Careca testa é gilete. Tem uma máquina que os caras falam assim, serve pra você cortar no banho e tal, que ela é propaganda. Então não é máquina, pô. Então. Só vai dar choque no banho. Só que você vai cortar, com a propaganda de que você pode cortar no banho, você vai rapar o saco, você não vai raspar a cabeça. Vai daí, já usa pras outras. Já usa pra outras coisas, tudo bem, mas... Tem uma que fala que fica testa. Mas você nunca experimentou. Mas não, a maquininha que eu uso é a maquininha... padrão, mas normal. Daí fica aqui, ó, tipo... Fica por fazer. Fica aquele... Mas aí tudo bem também. É, já tem uma certa dedicação. É, de longe, tá careca. De perto, tem um tapete, tem um velcro aí. É. Tá bom. É aquela que se você deitar no travesseiro, vai grudar. Você vai... Isso. Mas você põe um... Uma lixa 60. Fica uma lixa 60 ali. É, fica, gruda a toalha. Gruda a toalha na lateral. Você tira a camiseta, ela fica grudada aqui. Assim. Interessante. Lixa 60 é uma boa explicação. Mas e aí, Gabriel Osmar? E você, que pesadelo a vida adulta lhe traz? Cara, eu vou trazer um pesadelo conjunto. É um pesadelo conjunto. Porque conjunto? Assim, meio que... Conjunto natural? Não. São antagônicos. Porque se você fizer algo pra se livrar de um pesadelo, talvez você conquiste o outro. Torna o outro. Ah, é o pior. Eu já tô com esse pesadelo só de pensar nisso. Porque é o famoso... A solução vira... Sair da frigideira e cair no fogo. É, então. Mas você tem que sair da frigideira, senão você vai morrer. Mas vai cair no fogo. Você vai voltar pra frigideira que você não quer ficar no fogo. Tá na frigideira. Exato. Só que daí você pensa, aquele fogo não era tão ruim também. É, vou pro fogo. E você nunca sabe. Que seria o quê? Vamos apresentar aqui. Lado A. Tá. Cada vez mais ficar velho. Muito bem. E não ter alguém pra cuidar de você. E você tá caminhando a um ponto onde que você sabe que você vai estar debilitado. Mas por que hora... ninguém quer cuidar de você? Não, porque o quê? Os meus amigos vão cuidar de mim, eles também vão estar velhos. Não, a gente vai abandonar. Então. Ah, eu não cuidaria de você. Não. Você mas vai abandonar. Estaremos na mesma idade, quase. Morri. Não, sim. Tomara, porque você vai ter o câncer refrigerante. Mas assim, refrigerante, se eu tiver 80 anos, você vai ter o quê? 82, é isso? E eu 120. Exato. Eu vou estar andando de bicicleta por aí, não, sim. Mas o Wesley só pode estar inteiro, eu não quero esse filho da puta perto de mim. Não, eu vou estar andando de bicicleta por aí, sim, ok? Sim. Não quer dizer que eu vou estar cuidando. É. Então é uma coisa assim, que não tem de onde você tirar, tá. Entendeu? Que aí você pensa assim, qual seria a solução pra isso? Ter filhos. Isso aí é a solução. Só que aí vem o segundo problema. E tem que ser filhos no plural. É. Porque às vezes um não quer saber. É. Não, e outro. Um pode cuidar do pai e outro da mãe. Né? Tem que ser assim. É. Ah, você tá pensando na mãe também. Tá. É. Isso. Tá. É. Não, é porque senão você pode ser o não cuidado, entendeu? Ah, e uma vez que são em dois, eles sorteiam entre eles. É, mano. Tá. Só que daí vem o segundo pânico. É ter um filho e ter perder um filho, toda a sua vida. Um filho merda. Isso um filho é um burro. Um filho que começa comendo coxinha pela bunda. Um filho ignorante. Isso seria terrível. Pesadelo de todo pai. Um filho fracassado. Ou um filho que você acha que ia cuidar de você e daí você tem que cuidar dele. Quando tá velho, entendeu? Ou porque é atropelado pela namorada e a mãe não morre. Você tem que cuidar dele. Um que quer ser TikToker. Não, mas pior que é isso. Você tem um filho único e simplesmente pra você ter o seu futuro de cuidados garantido e gratuito. Exato. E daí que o Estado não te garante. E daí ele é o que precisa de cuidado e você só se fudeu mais. E pode acontecer. É. Não, claro, tá sujeito. Então esse pesadelo. Porra, bicho. Essa dualidade. Deus o livre guarde. O negócio então é fazer filho pra caralho. Porque mesmo que tiver algum pra cuidar, você tem os irmãos pra cuidar daquele também. Mas aí você cai na questão de Você perde de todo o resto até chegar na vida adulta. Ah, mas você tá pensando que você vai cuidar de todos, né? Mas aí que tá. Se você não cuidar, você não vai ser cuidado. Aí que tá. O amor de pai aparece depois da vida adulta. Não, exato. Falando, eu sempre quis cuidar de você, mas era impedido. Vou dizer uma coisa. A minha vida era corrida. Você tá sentindo muito Pantanal. Você tá sentindo muito Cobra Kai. A minha vida era massa. Achando que a vida é um roteiro de cinema. Os filhos não amam o pai, não. Não, eu acho que não amam o pai nem convivendo com o pai. Exato. Filho não ama o pai, não, cara. Mas pensa o seguinte. Meu pai viveu em Surubas e era putanheiro. E eu deixei ele levar meu carro e não, nem processei. Não, pensa esse lado. Mas não por amor. Por preguiça? Mas por preguiça, cara. Claro que não, porra. Você ia, pensa você ia que processar talvez... seu pai. É. Então, por quê? Não é por preguiça. Foi, né? Por preguiça. Não, é claro. Eu falei, não, tá, deixa com ele, né? Então, preguiça. Não. Lógico que eu ia querer meu carro de volta. Ia nada, mas... Como mas não? Nessa situação, você era o pai. Aí inverteu. Mas então... É isso aí. Por isso que eu... Sorte do meu pai que minha avó tava morta. Senão eu ia enrabar que ela. Que sorte. Eu ia enrabar ela pra falar, você comeu a minha mãe como a sua. Tá certo. Porque eu virei o pai. Porque se eu virei o pai dele, eu virei meu avô. É isso. Entendi. Entendi o que vocês quiseram dizer. Nesse período não. Incesto era comum. Mas agora eu tô pensando que provavelmente ele fez isso e no momento que ele comeu a avó dele, ele ficou careca, porque ele ficou mais velho. Retardado, né? Porque não pode ter nascido uma criança normal. Ou tô ficando louco do que eu falei. Ou eu já tô vivendo uma loucura. Ele, né? Tá gravando podcast na praça aí. Gravando. Porque ele não tá gravando. Não. Tá segurando um rolo de papel toalha. A rola do guarda. Você tá segurando a rola do guarda. Falando... Ai, João. Eu quero leite. Eu fico sem beber água, mas eu fico sem leite. É um velho bicho na praça. Maldito guarda. Pra dormir gostoso, eu quero leitinho quente. Pastel frio e leite quente. É o que vira. O que de Vieira? Então, sim, resumindo, exato. O pai, ele é uma figura extremamente... Ele é um coadjuvante. É, exato. Então, o truque é então, Gabriel. Seja mãe... Aí sim, vira uma mulher trans. E faz muitos filhos. Mas vire mãe deles. Fala, eu sou sua mãe. Entendi. E daí porque nenhum filho vai negar de cuidar da mãe. Eles vão disputar pra ver quem cuida de você. Exato. Então fica aí. Mas é difícil. Ou então eu posso, talvez, adotar uma pessoa com, sei lá, 40 anos que exato. Gosta de cuidar de pessoas mais velhas. Exato. Eu tenho 40 anos. E eu cuidaria de você. Daria banho de esponja. De espuma. Mas, Gabriel Asmar, tirando esse fetiche de você. Oi, mãe. Fanfic, esse fanfic. É. Ah, sim. Fanfic, claro. Fanfreak, né? Fanfreak. Se você for fazer filho, já faz de dois logo. Tá. Um filho só não compensa. Sempre gêmeos? Mas aí eu tenho uma dúvida. Um filho só é fácil. Tá, mas desculpa dar essa... Quem tem um filho, hoje em dia, eu olho quem tem um filho e penso, nem é pai, nem é pai de verdade. Não, é pai porque o cara se baseia nele. Né? Eu com filho, eu estaria tranquilo. Filho é modo fácil. Mas aí, eu vou mas, falar... Mas eu tenho uma dúvida, deixa eu perguntar, você que é um cara experiente... Tem que gozar dentro. Tá. A segunda dúvida. Mas a segunda dúvida é, qual a distância entre um filho e outro pra ser... Para ser o mais próximo possível. Mais eu acho assim, o mais próximo possível, sim, é interessante. Desmamou, faz outro. Tá. Por quê? Então vou ensinar até para o ouvinte aí que vai ser pai adolescente, eu não tô sabendo aí. O cara com 40 anos, pai na adolescência, isso que é foda. É isso. É porque Na adolescência, o caso de você. Filhos com a mesma idade, você tem que ter duas mães diferentes ali. Homenagem. Engravidar, ou gêmeos. Gêmeos. Ah, é verdade. Mas coloca aí uma distância, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Primeiro. Você não vai dar conta de ficar brincando com seu filho. Tá. Entendeu? Então, já foi essa época. Teria que ser, ter engravidado na adolescência. A partir do momento que você tem um filho, você já não aguenta mais. É isso. Porque você já não dormiu à noite, entendeu? Então você, pô... Não dormiu à noite fazendo ele. Você vai ficar... Então, é o paradoxo. Então você vai ficar ali, ó, de dia, brincando de carrinho. Não vai. Então eles se sustentam, entendeu? Eles brincam entre eles. Então você já economiza uma energia nessa. É verdade. Entendeu? Pô, vai lá brincar com seu irmão, entendeu? Então, pô, já dá economizado. E outra coisa. Para quando eles serem adultos, eles têm uma rede de apoio também. Sim. Entendeu? Porque, imagina, pai fica doente. Pô, só tem um pra cuidar. Mãe fica doente, só tem um pra cuidar. Ele é obrigado. É, entendeu? Então, é só ele. Pô, então, eu acho três assim, é o ideal. Essa amizade. Três, aí já é modo hard. Três é ideal. Três é caro, hein? Três ou mais é ideal. A caro... Não. Três é caro. Aí que tá. Três é caro. Você separa um custo de vida pro seu filho, X. O quanto tiver de filho vai dividido aquele X. Entendi. Entendeu? Não, mas acaba tendo coisas que não entram nessa complexidade econômica. Por exemplo, às vezes um tá numa escola, um tá na outra. Aí, então. Você tem que ter uma logística. Escola pública. Não. Bicicleta pra cada um. Mesmo assim, escola pública. Mesmo assim, escola pública, nem sempre eles estão na mesma escola por questão de idade. Hoje em dia é tudo separado. Não é igual no seu tempo. Uma bicicleta? Não é igual no seu tempo onde Platão ensinava todo mundo, nem dos três meses de idade até os 80 anos. Não é e olha que tinha, eu não sabia que tinha mudado. Tinha aluno das duas turmas que não entendia e é que entendia. É verdade. Naquela época eu podia deixar tudo junto, que pederastia era até incentivado, entendeu? Então, hoje em dia tudo separado. Hoje em dia tá muito burocrático. Hoje em dia, uma escola do zero aos dois, a outra dos dois aos cinco, outra dos seis, verdade. Entendeu? Não, e dizem então, que hoje em dia os alunos enfiam, os professores enfiam o conteúdo na goela abaixo dos alunos. Naquele tempo era literal. Enviava o conteúdo goela abaixo também. Naquele tempo era conteudista. Só que era mais literal. Era conteúdo isso. O goela abaixo era mais literal. Platão falando pro Zop lá, você não entendeu, eu vou te enrabar. O Zop não quis entender. Wesley, você não bebeu seu leite ainda, não tá aprendendo. Quer água ou leite? Leite é pra sempre. Eu tô amaldiçoado. Platão, leite é pra sempre. Você quer água ou você quer água com gordura? E Sócrates, um ciumento. É, Sócrates. Que vinha me bater. Em vez de ir lá jogar bola. É, então, você tem isso. Nem sei então, do que a gente tá falando. Seja mãe vez. De múltiplos. Então, é isso. Vai ser pai já manda. Pai não, mãe. Seja mãe. É, mãe seja ou pai. Mãe. Ou pai ou pai. Mãe. É, acho que pai fica mais legal. Porque hoje em dia você não pode, né? Se prender. Sim. Você vai ser um pai fluido, uma mãe. É isso. Exato. Já manda logo. Agora também, você não precisa ter pressa. Porque hoje as pessoas vivem mais. Ah, sim. Então, é verdade. Ah, dá pra ter um filho com 50 anos. Então. Ah, hoje... Dá, adotado, tranquilo. Não, mas acho que é. Não, é possível. O Gabriel que tem uma vida saudável, acho que até aí. Uns 40. A minha vantagem é que... do Gabriel Osmar, tá? Gabriel Osmar, não, mas. Você falou vida saudável. O Gabriel não é saudável. Ah, mas ele tem uma vida saudável. Não, ele não tem saúde, mas ele tem uma vida saudável. Ah, isso é verdade. Pô, o cara não consegue se alimentar de quase nada. É verdade. Ele não pode beber o meu squeeze de leite. Come açúcar no ouvido sangra. Cara, é bom. Não, ele é obrigado a viver uma vida saudável. Tem uma revelação bombástica fazer. Eita! A Bia tá grávida de múltiplos. Não. Porra, é isso. De múltiplos. A minha vantagem é que a de múltiplos? Não, de gêmeos. É isso que eu quis dizer. Filhos múltiplos, não de múltiplos caras. Seria terrível, né? Como seria isso? Não, e eles? Tipo, tá bom. Somos nós. Eu, Gabriel, o pior, o Bacon. O pior é que isso poderia causar uma gestação de gêmeos siameses de pais diferentes. Pelo amor então de Deus. Então eles são gêmeos siameses, mas não são irmãos. É. Não tem nem mesmo DNA. Não tem mesmo DNA. Nem a mesma mãe. Ying-yang. Nem a mesma mãe, pô. Ying-yang. É, porque uma mãe é o Gabriel, que ele já vai se denominar como mãe. Ying-yang, esses bichos estão fazendo 69 na barriga. Já que não são irmãos mesmo. Foda-se. E poderiam achei ser... Achei que a gente era irmão. Não. Cara, que doente. Ah, a gente tá na praça. A gente tá na praça, a gente tá na praça. Um dos meus medos é chegar asilo, Alzheimer, e eu achar, e eu tá falando essas bostas. Ah, os cheiros da barriga, tá sendo 69. E os caras, se hoje o mundo já assim, não aceita esse tipo de comentário, imagina daqui... Você vai estar de camisa de força no asilo. Imagina daqui 80 anos, seu nome. Não. Daqui 80 anos, daqui 5 anos. É, tá. Os caras olhando falando, puta, que esse cara aí era completamente retardado. Cara, era que sem noção, né? Mas tá. Mas aí é que tá, o que garante que você já não tá vivendo isso? O que é garante? Isso aqui, ó. Então, olha lá, o cara no asilo. Olha lá, cara louco mostrando pau no refeitório. Né? E aí, então, Gabriel Asmar? Então, resumindo, dá pra esperar. É porque você tem uma vida saudável e você tem uma revelação bombástica. Ah, é verdade, é verdade. Tô maluco não, caralho. Não, isso não anula as coisas. Traz meu copo de leite, porra. A revelação que leite, bombástica. Né? Que leite, né, loucão? A revelação bombástica é que depois de 6 anos... Isso que eu gosto. 6 anos. 6 anos, eu voltei a comer amendoim. Oh. Mas a sua alergia sabe disso? Sem alergia. Porra! É isso. Mas o que aconteceu? Regulou, o corpo regulou. O corpo falou assim, ó, quero um tempo sem amendoim pra eu regular aqui. Quero amendoim. Agora eu quero amendoim. Ah, você falou que tava comendo amendoim lá em doses homeopáticas. E nada deu errado. Nada. Agora estou comendo amendoim em doses cavalares. Ah, pra tirar o atraso. Isso aí vai ficar doente outra vez. Se caga todo vai dia. Ter um... Fica todo cagado, mas tá ali comendo. Pelo menos não tampa a glória. Nem se caga, né? Já sai aquele pé de moleque. Que ele só tá comendo isso. O bicho nem mastiga, nem mastiga amendoim. O bom de cagar pé de moleque, você come... Você come pé de moleque, caga pé de moça. Daí come pé de moça, reaproveita, caga pé de moleque. Reaproveita. Claro. Mas diga uma coisa. Como que você tá comendo esse amendoim? Assim, você tá querendo aquele japonês... Não, o melhor é o japonês. Você tá no japonês. Não, o japonês é porque tem a casquinha. É aquele da casquinha. É o melhor, né? Você tá nele, você tá nele. Aquele ovo, sabe? Ovinho. Sim. Ovinho é bom. Ovinho. Chocolate com amendoim? Chocolate não, com amendoim? Não, chocolate não. Não força também, não. Bicho. Chocolate tem leite, mas caralho. Mas você não tem a impressão, aquele ovinho lá que você falou, não é um biscoito de polvilho e dentro tem um amendoim? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas ele é bom. É bom, é ótimo. Então você tá nisso, no japonês. Vai assistir um joguinho do Palmeiras. Drogas pesadas. Ou ouvir pelo rádio um jogo do Palmeiras. É, pô, aí sim. Já mete um amigo. Aí tem que ser o... Cervejinha? Hã? Cervejinha? Tem tomado cervejinha? Às vezes. Mas tem que ser... Quando for assistido... Ouvido pelo rádio ali, tem que ser aquele rádio com raízes AM, né? Sim. Que é aquele narrador que fala. Não, você tem que ouvir pela AM. Que parece que o campo é uma quadra de futsal. E tão rápido que é de um lado pro outro. Aquele que tem, ó, que vale tabelar com as paredes, né? Porque não tem um espaço em branco na narração. Não, não tem. Então. Você tá nessa, amendoim. Parabéns aí, obrigado, viu, Gabriel Asmar. Da próxima gravação, vou trazer um pacote de amendoim pra gente degustar aqui ao vivo. É isso, com um café que eu vou trazer também. Top. Fica top. Boa ideia. Ou querem leite? Mas quer leite, né? Não. Quer leite? O amendoim, você falou que de vez em quando é cerveja. Quando não é cerveja, é o quê? No seco? Seco. Você gosta no seco mesmo? Vai ser uma babosa, pelo menos. Jacaré não sei quando. Nesse calor, todo mundo na bunda sua, né? Exato. Mas gostei dessa abundância de informações e do seu medo, que é a solidão da velhice. Ou a não solidão agora. A companhia de um imbecil. A solidão. Né? A companhia do imbecil ou de alguém que não é imbecil. Não, porque aí você... É a solidão da velhice. Porque quando você tiver um imbecil, você vai preferir estar sozinho. É, isso é verdade. Ô, mas você tem alguém pra cuidar lá do seu filho? Ah, não eu, porque eu tô velho. Ah, é, pô. Eu tenho que comer amendoim, pô. Não tenho tempo pra isso. Exato, injeta amendoim aqui na veia. Já que eu não tenho mais dente. Bate um charge aí no liquidificador com leite. Eu quero leite! Ah, gosto de leite, né? Gosta. Mas imagina, conforme quão mais velho você vai ficando, menos alérgico você vai ficando. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque daí, quando ele tá velho, ele pode comer qualquer coisa. É, mas não tem maus dentes pra mastigar. Mas bate não, não tomava leite, não tomava leite. Ah, é verdade. Um medo constante que eu tenho, um pesadelo mesmo. Pesadelo. Lobisomem saci, eu sei. Eu já falei que eles não podem ser híbridos. Será? Acho que pode. Não, mas você amputar a perna de um lobisomem, não que ele é um saci. Não, também. Mas e se um lobisomem mordeu o saci? Mas eu acho que não morde o saci. Não, porque vira lobisomem até em contato com o sangue. Será que vira um... Então eu sou... Vamos ter que chamar um físico aqui da Unicamp. Tem que chamar o Andreoli aqui pra saber se ele... Mas ó, diga... Não, mas um pesadelo aí já no campo metafísico dos sonhos mesmo, que eu tenho constantemente, e isso é minha sombra. Eu estou numa construção... A putinha da construção. Talvez eu seja. Eu sabia. Mas aí é um sonho. É verdade. Mas existe uma rampa construída. Uma rampa muito íngreme que eu tenho por algum motivo no sonho. Subir a rampa e eu não consigo porque ela é muito íngreme e sempre você fica naquela... E porque você tá de patins, né? Do nada. Não, pode ser. Porque no sonho você fica falando tem, assim, pô... Tem pés oleosos. Porque no sonho você fala, pô, só faltava essa rampa aqui, tem espinhos e tem... E você fica tentando escalar aquela rampa e subir, mas ela é muito íngreme e é de concreto, então você se machuca e aquilo fica... Fica como um pesadelo porque você não consegue concluir o objetivo. É, e faz vários anos que eu fico aí nessa rampa. Ó, tenta levar pro sonho equipamentos de escalada. Pode ser. Dormir com uma picareta. Quem sabe você acorda no sonho com uma picareta. Exato. Sim. Mas não é. São coisas isso. Que você pode ir complementando. Você tem algum pesadelo recorrente assim? Cara, é recorrente, mas é recorrente há pouco tempo. O que tá acontecendo? Eu sonho que do nada, tô andando na rua e tal, e eu começo a pegar fogo. Cara, do nada. Já aconteceu isso com seu carro. Então, tocha humana. Talvez foi ele que pegou fogo. Eu que peguei fogo e taquei no carro. E hoje tá na praça ali. Eu tô na praça pegando fogo. É. E que as pessoas do nada já começam assim, ajudem. Eles começam, só que deles me mata na paulada pra apagar o fogo, cara. Porque eu tô tomando paulada pra apagar o fogo, eu já tô ouvindo aqui. Não tô mais sendo queimado. É. Mas o pessoal não para de dar paulada. Careca! Ou o pessoal tenta e joga eu num tanque. Ai, gente, olha só, ele pegou fogo e ficou careca. Vamos ter que matar. Exato. Ou joga eu num tanque, num dique, ou num lago. Num dique? Não. Acontece. Um belo dique. Se eu tô na Inglaterra... Tá pegando fogo, põe ele nessa... Põe ele no pau. Põe ele nessa rola aqui, vai. Ou joga no lago. Tá pegando fogo. Põe no leite. Vamos chutar ele nesse dia. Chuta no leite. O cara sendo queimado. Com... E o que que os caras falavam? Come o cu dele. Come o cu que tá quente. Na verdade, ele começa a pegar fogo pela fricção. O cu, filha da puta, é o cara que tá vendo outro. Aqui já vai morrer mesmo, né? Esse cu. Ah, vocês vão tentando apagar enquanto eu como. Vai tá. Não, acender uma fogueira, nada melhor que esfrega dois pau. Né? Ou joga eu numa piscina de alguma forma, ou chega o bombeiro pra apagar fogo e eu morro afogado. Ah. Entendeu? Então é sempre assim: vão me ajudar do fogo. E me matam de outra forma, entendeu? Me matam com ajuda. Então, de vez em quando, você tem esse sonho barra pelo menos uma vez por semana. Tem não, esse doideira, né? E já não acontece você, porra, tô aqui não, de novo. Já. Desses recorrentes. Eu já sei, tô na construção, falou a rampa que não, eu não consigo tanto subir. Tanto que teve um sonho... E eu vou lá tentar subir, pô. Tanto que teve um sonho que, desses aí... Eu tava de moto, eu falei, então eu vou usar aquela balaclava, que ela não pega, não, vai pegar fogo. Mas não é que não pega fogo, eu pego fogo, então não adiantou nada aquela porra. Alta ignição, né? Esse fogo. O cara sua gasolina. Você tem algum desses, Gabriel, que você lembra? Cara, eu tenho um sonho que me assombra, e que é bem recorrente, cara. É, de tipo assim, sonhar que... Sei lá, tá sendo assaltado, alguma coisa assim. E eu não consigo bater na pessoa porque eu não tenho força, cara. Você vai bater. Vai bater, é, não... E é fraco. É fraco. Nossa. Tipo, a pessoa segura. Você sabe o que você tem que fazer, mas é fraco. É fraco. Cara, você não tem... E você a pessoa ri de você? Não. Não, só não consegue se desvencilhar. O Gabriel é das artes marciais. É verdade. Então ele tem as técnicas. E daí não tem a força, né? Não, e daí você vai. E não surte efeito, cara. Você tenta, tem você não tem força nem pra... Não, ou não é eficaz, né? Ou, tipo, um golpe não é eficaz, ou eu não tenho força pra... Levantar o braço. Né? Caralho, bicho, isso daí é foda, hein? É triste. E eu lembrei disso, que ontem levei as crianças no teatro e depois... Uma construção? Depois ali tem, na frente do Céu das Artes, onde é o espaço... Tem rampas de skate e não tinha nenhum skatista, então eles ficavam ali. Que é isso? Não... É em Santa Bárbara. Ah, tá, em Santa Bárbara. E aí eles iam correndo e subiam a rampa, sim, né? Sim. Correndo mesmo. E você falou, puta, como que eles conseguem? Não, a Lupita conseguiu. O Guido, que era pequeno, que é menor, ele não consegue. Né? Ele não chegava a alcançar. Não tem comprimento de pernas o suficiente pra dar impulsão. E aí ele só conseguia com a ajuda. Daí eu lembrei. E você falou assim, eu também não consigo, Guido. Eu também não consigo. Não a sou. Rampa. Eu quando tô de putinha da construção não consigo. Eu não falei exatamente isso pra ele. Eu sempre tento subir a rampa e daí eu escorrego e encaixo no pau. No Dick. Pegando fogo. Pau pegando fogo. Pau pegando fogo. Dica careca, dica careca. Mas não foi isso de pesadelo que eu vim trazer. Ah, né? Isso daí era só uma parte metafísica. Porque aqui, além de humor, tem. A gente aborda todos os pontos. É filosofia. Então, filosofia, bicho, psicologia. Cara, que falou que Platão tava currando as pessoas. Exato. De receita de bolo a dicas. Exato. Dicas de como comer amendoim. A dicas e dicas de como comer. Dicas amendoim. E dicas. Dicas e dicas. Mais um pesadelo da vida adulta. Cara, é... Como eu posso dizer? Qualquer reforminha na casa. Qualquer reforminha tem que ser você. Não, mas... Mas você sabe que você tá ofendendo a língua brasileira, né? Porque não existe no dicionário, você procurar, existe reforma. Ah, não existe mas reforminha. É minha, não existe. É essa a questão. Porque, por exemplo... Pequenos reparos. Por existe exemplo. Reforminha. Tipo, você que tá fazendo. Não, mas de diminutismo. Não, é. Eu. A Ju falou assim: ó, você tem que ver a pia do banheiro, que a torneira tá saindo pouca água. E não era pra sair pouca água. Não. Aliás, é uma torneira da caixa, sai pouca água, mas não tão pouca água igual tá saindo. Ah, não gotejando só. É, e aí fui ver. Daí eu precisei, né, tirar a cuba, porque aquela cuba, como que chama, né? Sobreposto? Sobreposto. Então, pra você... Ter acesso ao encanamento ali. A torneira você tem que... E você vê que começa a ficar grande a E aí a eu vi... Né? Aí eu vi que o filho da puta do pedreiro contratado, profissional pra fazer isso, ele tinha colocado, assim, pra nivelar a cuba, isopor. E ele tinha conectado o bagulho da torneira sem um veda-rosca. Ah. Então aquilo ali estava pingando. Tava saindo água o suficiente, mas só que por dentro. Aquilo pingava por dentro da pia, sim. Você não vê, né? E o isopor tava ali acumulando aquela água, a madeira mofada. Mofada, porque, né? Tava por madeira, dentro. Madeira. É. Com constante irrigação. É, no sorte ambiente, que eu tinha no ambiente úmido feito do banheiro. Um tratamento, tudo, mas mesmo assim, né? O tratamento é para umidades convencionais, né? De vez em quando. A madeira, ela funciona muito bem com água, só que ela tem que ficar o tempo inteiro dentro. É. Agora, aquela uma que tem um pouco de água, seca, sem água. Seca, molha, já era. O pilar do cais? É. O pilar do cais, você tem que trocar o pilar. Então. Ou tratar ele constantemente. É, naquela, na onda direita. É. E aí, resumindo, é isso. Porque qualquer coisa que você vai arrumar na sua casa é isso, ó. Ó, ó. Você vai puxando. Porque não é só aquilo. É a erva daninha. Nunca é só aquilo. É, você vai puxando o novelo e aí vai sair um caminhão de bosta. Porque quem não sabe disso fala assim, ah, mas problema na torneira, troca a torneira. É. Sim, é isso. É. Tá certo. É, não. Mas e o processo de trocar? E aí, então, você já tive que tirar a cuba, daí já tenho que lixar tudo. mundo. Já tem que fazer outro tratamento. Um dia de serviço. Percebi que o cara, ele tinha estragado a torneira, então, né, por isso que ela não tem a vazão adequada, então já tem que trocar outra torneira. Você vai comprar uma torneira hoje numa loja física, é 200 conto na internet. 200 conto é a básica. A básica. É aquela que dá um quarto de volta, abre básica o top. A básica e se bobear com peças de plástico. É isso. Então, você vê 200 conto na internet, perdão. É que você foi na Bandini aqui na também, loja física. Mas em qualquer uma. Não, pior que é isso mesmo, pior que é caro. Aí você vai no, na internet, é 50 reais. Então mas entrega em 7 dias. Não, mas mesmo assim, né? Não, mas concordo. Entendeu? Então você já vai... Igual a... É foda. O banheiro aqui do estúdio, né? De repente, começou a vazar o cano, mas dentro da parede. Nossa. Existe uma parte do cano fora da parede, mas não é essa parte que estraga. Tá vazando. Porque seria fácil. Não, o que é fácil, tá, você ia falar assim, ah, é só trocar isso aqui, você fala, não é. Entendeu? Vou quebrar a parede. Então, aí já tive, vou ter que quebrar toda a parede ali do banheiro. Eu tive esse problema no apartamento que eu aluguei. Só que qual foi o problema? Na hora que eles fizeram a vistoria, eles viram que tinha algum problema. Mas eles não resolveram. Mas viram que tinha um problema onde? Na pia da cozinha, que acontece? Embaixo da pia da cozinha, o armário... Às vezes eles nem viram, mas já sabem. Ah, isso aqui já, deve ter problema. Foi um acúmulo de erros. Veja bem, o primeiro erro. Alguém fazer um armário de cozinha por fundo. Não se põe. Não. Ah, porra, filha da puta. Hoje em dia, quase nenhum. Quase nenhum, mas... Por que o filho da puta vai por fundo? Mas né? Primeiro mandamento da marcenaria. É. Não colocarás fundo num banheiro. No abrigo de pia. Não, tudo que é embutido não vai ficar. Pô. Aí, esse foi o primeiro erro. O segundo erro, teve um vazamento... E daí embolorou todo esse fundo. Só que atrás. Atrás. Mas ele começou a aparecer pra frente. Ele falou, opa, tem mais. Aqui não cabe mais. Existe vida aqui. Ó, gente, tem um apartamento todo aqui. Ó. Bora pra frente. E daí que eles fizeram? Eles acharam que é o cano do esgoto ali, deve ter vazado. Vamos arrumar o cano, o sifão. Bem. O banheiro é atrás ali. Não, é atrás tubulação. Dessa parede é outro apartamento. Ah, pior. Pior. Esse é o problema. Aí, porra, não. Ah, não, mas já resolveu, tá seco. Não tá, tava seco o cacete, tava tudo encharcado. O cara pôs a mão e falou, isso aqui tá seco. Tá seco. Cara, tá nem seco. Consegui lavar a mão. Isso aqui tá seco, né? O cara ali, né? Isso aí aqui depois, tá seco, jorrando aqui. Depois de 2 meses que eu tava lá, enchendo o saco dos caras, o vizinho falou, olha, a sala dele, a parede da ali. Sala, dá com a minha cozinha. Cara, fez uma roda, assim, um diâmetro de uns 2 metros. Caralho. Na parede. Caiu o gesso da parede. Que tal agora? Aí, que aí, tal agora? O que o cara descobriu? Que a porra do filho da puta que fez a última reforma da cozinha do meu da apartamento, sua. O cara tava vindo com um tubo de PVC, aí o último cotovelo ali, ó, pra torneira, ele pegou um cotovelo, sei lá, de 1900 e não sei quanto, de ferro fundido. Ele põe um de ferro? Mas é filha da puta, né? Nossa, ele economizou 1,50 nessa porra. Não, eu acho que pagou mais caro. Não, porque ele deve ter assim, nossa, eu preciso terminar isso aqui. Nessa pilha de lixo. Ele podia. Aqui nessa pilha de lixo tem isso aqui que vai dar certo. Esse dedal aqui, só o peso dele, se ele vendesse no ferro velho, ele ganhava 3,50, comprava coisa e ficava com lucro. E era por isso, cara. Vazando na emenda do PVC com ferro, que é óbvio. Não tem como isso daí dar certo. E o ferro fundido, ele vai oxidar. Aí ele vai perder a rosca, vai vazar... E daí tava vazando água dentro da parede, cara. Mas aí era água direta. Não saía da pia, né? É, porque tava, por enquanto, umidade. Até que uma hora... Não é mais umidade, rompeu. E o pior é que ali a minha cozinha, ela não bate sol. Então demorou tipo uns 15 dias pra secar a parede. Mas teve que quebrar tudo ou não? Teve que arrebentar, trocar o encanamento. E ali, o do vizinho? Não, o do vizinho secou daí. Ah, secou? Secou. Mas a imobiliária foi pôr o gesso? Então, eles tiveram que refazer, né? Mas você viu? Por isso não existe reforminha. Ah, é isso. Não existe. Aí, e era simples. Era simples. Só um vazamento. Só o cara pôr o cotovelo. Certo. Era só isso. Só que, como tá tudo lá dentro, pra colocar o certo agora, tem que quebrar toda a caralhada. Tem que, é, isso que é foda. Pô, tá, tá vendo? É filha da puta. Não, é filha da puta. É filha da puta. Diga uma coisa, Gabriel. Quanto que tá o metro linear do gesso hoje? Nossa. Não faz ideia? Não faço ideia. É caro. Eu chutaria, porque, vamos lá, gesso massa corrida, né? Que é quase a mesma coisa é. Ali. É. É. Ah, eu chutaria uns 20 conto o metro. Viu? O metro? É. Metro quadrado, né? Mas colocado? O quê? O gesso. Lá no outro apartamento, não sei. Aí é com a imobiliária. Não, não, tô falando. Não, não, não. E esse valor é colocado? Ou só o valor? Ah, não. O valor da mão de obra. Sem material. Sem o material. Sem material. Não, e com o material tudo certo? Ah, aí eu não sei quanto custa um metro quadrado de gesso. Não, não deve beirar uns 50 contos, certo? Não, não. Não, não, mas não é gesso acartonado. É gesso passar... Tipo não, massa corrida. Não, não, ele tá falando... Eu tô falando aqui de teto. De opa, ah, cantoneira. Aí não sei, aí não sei. Faz ideia? Não faço ideia. Eu também não faço. Até porque eu defendo que não se coloque aí, não se coloca essa porra desse gesso. Não, não coloca mais? Ah, não. Por quê? Ah, é só enche o saco, cara. Que antigamente era... Não, era obrigatório. Não, mas não se coloca por assim, você que tá no, nos meios dos projetos, tá? Mas tem muita gente que sonha em não, colocar. Não, sonha, mas é. sabe qual que é a grande invenção do gesso? Porque os caras não tinham capacidade de fazer uma quina reta. Aí entra é parede e coisa. É daí isso. Você fazia a quina qualquer jeito e punha o gesso e acabou. E depois daquela lambida ali... É, entendeu? Então esse era, era tipo um mata-junta. É, agora, pô... Ah, nossa, porra, na quina da minha parede com meu teto tem um gesso ou não tem nada. Pronto, é isso. É, é. Muito mais barato. E aqueles teto de gesso? Rebaixado. Que é rebaixado. É. O que você acha daquilo? Dependendo do... Dá da pra necessidade, limpar é dá pra limpar aquilo? Não dá. Não, não, não. Dá pra limpar. Você tem que refazer. Tira tudo, põe novos. Mas põe não novos. Dá pra limpar. Ah, eu sempre olho assim e falo, mas não tem como limpar não. Essa porra. É como cara, uma mas... poeira do caralho ali. É uma bosta pra passar cabo. É uma... Porra, bicho. Aquilo é. Porque, assim, é, você tem que ter vários cuidado. Acessos e pelo buraquinho você vai ter que passar cabo. É tem porque. Passar cabo de uma lâmpada pra outra. É porque é aquele negócio que você olha e você pensa assim, muito bonito. Bonito. Mas não sei o quanto usual é. É igual aquelas pessoas... Manutenção que tinham... é foda. Teve uma época que a moda era uma parte do telhado ser transparente. Tá. Aí... Claraboia, é. Né? Chama isso daí, né? Não, era aquelas telhas transparentes. Sim, sim, sim. E aí, muito bonito, no dia que coloca. Quando começa a juntar folha, sedimento, não, sujeira. Você olhando folha do dentro, aí você fala assim, nossa, mas vai ficar essa merda? Não. Porque ela vai queimar de sol e vai ficar toda amarela. Amarelada. Ainda tá bonita. Calma. Calma que tá bonita. O bom é que pelo menos você não enxerga a sujeira mais. Mas você não enxerga mais nada. Né? Que poderia ser uma de barro normal. E daí então, depois de 10 anos ela virou uma telha comum. É. Só que mais frágil. Só... Bem mais frágil. E mais cara. Que ela vai quebrar com a primeira chuva de pedra. Então eu tenho um pesadelo da minha vida adulta também é isso. Esse negócio que é muito bonito. Pouco usual. Mas é engraçado que às vezes o pessoal falava assim, não, não, quando você tem telha de cerâmica, né? Telha cerâmica e coisa assim, você põe... Ah, em vez de pôr todas as telhas de cerâmica, você põe uma de vidro, uma, duas de vidro pra clarear. Tudo bem. Só que uma telha comum custa, sei lá, X. Uma telha de vidro custa 20X, entendeu? É uma tipo, telha. Uma telha 10 conto, a outra é R$200. Uma telha. É isso. Não dá, cara. É. Não dá. Inviável, então, inviável. Então tem muito isso também, ó, na arquitetura, no urbanismo, nesse, dá medo, dá medo. Dá medo. Você olha na internet, é lindo, mas e aí, é usual? É fácil de limpar? Não. Precisa ficar limpo? Se precisa é, pia, ficar limpando... pia, como que é? Ralo oculto na pia. Ah, ralo oculto na pia. Puta, mas aquela ralo oculto, assim, cara, não ó, tem que... porquê, ah, né, que é cara? É tipo um mármore. É, ela vem assim, ó, ela vem assim, daí só fica um... Um frisinho é ali. Bonito, é bonito. Eu já vi... é lindo, mas aí depois você não limpa embaixo. Não, eu já vi mictório. Vira assim. Aquela nojeira, cara. É. Mas mictório. Porque mictório, eles fazem tipo aquele... uma placa de mármore pra cobrir o ralo. Né? Ah, eu já vi. E tem umas que não são removíveis também. Essa que é a questão. Ah, mas daí é filha da puta, hein? Cara do cotovelo de ferro. É. Que fez o não removível. É o isoporzinho. É o isoporzinho. Ele instala o não removível. Ai, que filha da puta, bicho. Não, mas é porque você compra esse negócio de mármore, às vezes o cara, ele cola, né? O mármore, então fica meio que invisível ali mesmo. Daí, o ralo invisível, ele fica com aquele tampa o ralo. Né? Ele não, tampou com mármore. Não tem saída de água. Pra mim, o limite do diferente, do pra ficar bonito ou não, o limite é assim, ó. Ah, vai ficar muito lindo, mas vai perder a funcionalidade. Então não adianta. É. Então não adianta. É isso, pô. Você quer uma pia que você não consegue lavar a mão de barro, que depois vai ficar barro lá que você não pode puta limpar. Puta trator bonito, mas eu queria pra entrar. Como que você vai lavar o pau? Não vai ser. Como que você vai lavar o pau na pia e largar a porra lá grudada? É. Não pode! É isso! Boiando! Ah. E é isso, né? Às vezes o cara quis colocar o cotovelinho de ferro porque ele pensou vai ficar rústico isso aqui, né? Vai ficar mais bonito. E aí, não ficou usual. Ficou ruim, ficou ruim. Ruim. Mas e aí? Quebrou lá? Quebrou, arrumou. Já deu acabamento? Já. Passaram ficou massa uma corrida, bosta. Ficou uma bosta aí? Não, porque do meu lado era pastilha. Pastilhinha. 2x2 de vidro. Pastilha de 1987, você nunca mais... Ele até conseguiu tirar todas, só que na hora de colar de volta ficou tudo torto. É, mas aí ele fala que é novo design. É, ele conseguiria fazer certo. Mas não. Mas leva mais tempo, né? 2 horas a mais. E tempo é dinheiro. Como não é meu apartamento e não fui eu que paguei o serviço, foda-se. É. Mas é foda. Não tô com um cheiro de mofo na casa, mas beleza, né? É, mas daria pra pôr. Você não tem pensar, se eu tivesse feito, tinha ficado. Veja melhor. Bem, hoje é dia 25. 5. Faz 5 meses e 3 dias que eu mudei no apartamento. Eu ainda não consigo usar embaixo da pia pra guardar coisa, porque ainda tira mofo. Caralho, bicho. Não, é. Eu vou precisar, tipo, lixar a parede e passar alguma. Não, mas sabe, porque às vezes. Tinta, às vezes tá assim. Impregnada na madeira também. Tem que trocar todo o abrigo ali. Né? Não, esse aqui que eu tenho, né? Cheira mofo. Eu uso. Ah, mas você guarda potes de mofo também. Tem. Potes de umidade com a tampa meio aberta. Minha produção de queijos ali tá ali. Mas daí, porque você impregnou na madeira, você tem que fazer o amadeiramento todo de novo. Mas porra! Mas não adianta dar uma envernizada na madeira ali, não tira o cheiro? Não, mas o mofo tá dentro. Então, né? Mas você prendeu o mofo lá, deixa lá. Não, mas é que hoje o verniz não mata ele sufocado? Não, a questão é que vai estufando a madeira. Ah, é verdade. Então você vai perder o negócio pra... Os peidos dos mofos vai estufando a madeira ali. Daí, A fermentação da madeira. Existiu uma moda dos anos... Deixa eu aproveitar e falar um medo curto. Peido adulto. De mofo. Não. Vocês já tiveram medo de um dia soltar um peido, mas tão peidado assim e rasgar o cu? Rasgar o cu? Pô, caralho. Vai machucar o cu. É. Você comeu pimenta no dia anterior? Só pra eu saber. Mas parece que... Trinca o cu. O meu maior medo, assim, quando é uma diarreia, né, é... Você tem que ficar limpando muito o cu e dar aquela machucada na benção do cu. Tá. Entendeu? Então, às vezes eu vou administrando um lenço umedecido, uma lavada. O jeito mais correto de limpar o cu é tipo... Pedir pro Wesley lamber. Não, pessoas... Não tô fazendo mais esse trabalho. Pessoas frescas limpando a boca em jantares, é assim. É... Esse é o jeito certo de limpar o cu. Mas ninguém limpa o cu assim. Mas, nessa vida quando você tem uma diarreia... Não dá tempo nem de colocar as pastilhas aliadas. Você acha que... Quando você tem uma diarreia nesse nível, daí você pensa, acho que é melhor eu... Né? Lava o cu. Quando é assim, lava o cu. Não, lava. Lencinho umedecido do melhor jeito. Lencinho umedecido do ânus é uma coisa muito prazerosa. Mas você tá no trabalho. Acabou de raspar a cabeça. Vai dar aquela cagada. Você tem tempo de ir pra sua casa. Tem chuveira, não tem chuveira. Pra dispersar a ponta de cabeça. O pessoal pensa, o que você tá demorando? Tô cagando. Não tô raspando a cabeça, não. Tem lata aí? Tem lata? Ah, tem. Ah, então. Tem pessoa que abre a torneira pra disfarçar que tá cagando? Ou ele sobe ao contrário? Pra disfarçar que tá cagando. E a torneira aberta pra disfarçar que tá cagando não é eficiente. Então, dá esse medo aí, mas lenço umedecido no ânus, não sei se os senhores já experimentaram isso, é maravilhoso. Já experimentei quando bebê. Não, mas quando aí você não tem, né? É, não era eu fazendo. Tudo bem que sua fase anal durou assim, toda, até os 32. Toda vez que ele tava bêbado, ele limpava o carro. Quando vai beber, né? Então, mas dizem isso mesmo. Que é nos anos 2000 começou a moda do... Não é a moda, né? O certo. Das chapas de madeira. Ah, sim. E aí promoveu-se muito o MDF. É verdade. O MDF é uma chapa muito boa, realmente. Uhum. Mas ela não pode ser molhada em hipótese alguma. Não, porque ela já tá... Ela só é um... Ela é um papelão. É um papelãozão. É um papelãozão. Se você, ó, a minha... Aqui vai molhar. Minha dica de marceneiro agora. Gosto. Vai fazer... Dica de marceneiro. Pá! Ah, é, uma martelada, né? Isso daria um excelente canal do YouTube, pô. Isso seria... Anota isso aí. Pá, pá, pá. Dica de marceneiro. Pá! É que primeiro ele dá aquela apoiada no prego. E daí a última ele enfia. Caralho, mano. É uma só. Seria foda, quem sabe, hein? Anota isso aí. Vamos vender pra Netflix isso aí. Mas é o cara que quer te vender um planejado de MDF. Não compensa hoje. É mais caro, é mais pesado, tá? E se molhar, fodeu. Peça de compensado. Compensado é top. Várias tiras. Várias lâminas, né? São cruzadas que dá mais resistência. Dificulta o empenamento. Sim, é ele verdade. Pode ser molhado, né? Assim, não dá pra você, né, fazer uma banheira. Né? É. Mas ele pode ser molhado. Não, ele pode ser molhado, sim. Ele é mais leve, então você consegue fazer muito mais segurança, um móvel. Então, a minha dica é essa, tá? E aí, né, em hipótese alguma, aceite MDP, né? Porque daí ele é o MDF da classe B, então... O que é a sigla MDF? O MDP é o antigo... O MDP é o aglomerado. Aglomerado. Aquela farofa de serragem. Isso daí nem pra fundo de gaveta de guarda-roupa não dá. Mas muito móvel é feito de MDP. É, né? Móvel. E é engraçado que, na verdade... É muito mais barato, né? É mais porque barato. Se ele é só serragem no meio... Mas é muito mais barato. É a serragem no meio de duas lâminas. Pra grande indústria, ele deve ser muito mais barato. Assim. Acho que se você vai comprar, assim... Não, dá no meio da mesa. Deve ser a mesma coisa. Só que daí, tá, vai fazer a porta de um guarda-roupa, tudo, daí até vai, né? Mas assim... A estrutura... Se você vai pagar, aí compensa pedir um compensado. Você sabe que a porta do guarda-roupa até vai, então já não vai. Né? Então, não, mas sabe por quê? Já não serve. Eu falar até vai, porque dificilmente você vai morar um guarda-roupa. Ah, não, tudo bem, eu entendi, mas... Só que é uma coisa, é extremamente pesado, assim. Você... Sei lá, tem criança em casa, de repente uma porta daquela desprende e cai. É menos uma criança. Menos um pé de criança, que é pior, uma criança aleijada. E daí aleijada. Era justo, aí vai cair dele. Justo na criança que ia cuidar de você. Exato, e aí essa porque criança é um lobisomem, e aí já fica ali o lobisomem sozinho. Que tá é o mais perigoso que tem, que é o seu medo. Que é o revoltado, né, o lobisomem revoltado. Já não tem uma perna aí, já quer comer todo mundo. Começa a uivar parado, só tem que ir até ele pra poder ser mordida. Né? Então tem isso aí. Rapaz, dá tempo de mais uma rodada de medos aqui. Música de rodada de medos. Muito bem. Promovido aqui pelo nosso canal novo, Dicas de Marceneiro. Pá! Wesley Zop, comentários aí? Tem alguém assistindo isso aqui? Só que virou mais uma matação de saudade que a gente tá aí. É verdade. Assuntos aleatórios da nossa vida. Com uma temática aí que é pesadelos, medos, mas eu nem sei se a gente falou sobre isso em algum momento. A gente roda em torno disso. Tem algumas doações aqui. Doações? Wesley Matos de Souza mandou aqui e falou... Recebi o mesmo nome do meu pai, que por coincidência é o mesmo do Zop. Porém, meu pai fugiu. Porém, de novo, ele tinha cabelo e um Versalhes que funcionava. Então eu não sou o seu pai. Exato. Para de me mandar carta, cara. Mas aí, também às vezes pode ser truque do Wesley Zob, Gabriel. Que ele fala, não posso ser seu pai, porque seu pai tinha um Versalhes que funcionava e ele quebrou o Versalhes dele pra não precisar de ser pai do cara. Entendeu? Peraí, é uma boa saída. Exato, aí o cara fica, né? Esquece, carai, Daniel, tem, que prova a paternidade e Versalhes que funciona. Não, umas par de doação aqui, cara, que eu deixei passar aqui. Tiago Moura. Sempre bom ver esse boné de couro de minhápica na cabeça do Zop num domingo de manhã. Minhápica. De minhápica é bom, né? Aqui. Cadê o grito da galera? Limão Jericão. Bom dia, flores do dia. Deus abençoe vocês e suas famílias. Ai, que bonito. Ah, amém, você também. Até aqui esses testemunhos de Jeová, velho. Né? Mas como o testemunho de Jeová, se me pagasse pra ouvir, ele fala, ah, eu ouvia. Entendeu? Então se tá pagando pra mandar essa mensagem, tá bom. Eu não. Eu acho que eu pagaria pra não precisar não, ouvir. Não, pera aí, cara. R$200. Ouve um pouco a palavra do senhor. Um pouco aqui. É quanto? 20 minutos. Ah, não. Aí dá. É. Aí dá. 2 horas. Porra, muito pago, muito bem pago. 2 horas, eu ia, eu tinha 2 horas e você poderia comer uma quente. Pagasse... Mas eu tinha comprado. Ah, porra. Eu pago. Se ele pagasse R$200 a hora, não importa. Se ele pagasse R$200 a hora, eu trabalharia como ouvinte. Você ia passando ouvindo ele. Eu não ganho, mas nem se triplicar meu salário, eu não ganho R$200 por hora. Não, R$200 é 20 minutos. Pô, mas é muito minutos. Mais. Mas diga uma coisa, Wesley. 600 conto a hora. Uma coisa, já faz o quê? Uns 2 meses que a gente gravou. Você recebeu aquele notebook? Não, mas é em outubro. É em outubro. Estamos então, revisitando. Não chegamos em outubro. Não chegamos. Não, porque... É um dos meus medos da vida adulta. O cento ele não aceitava. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser isso aí. Tende. Já mudou. Não, tende a não ser pago, mas vamos ver. Vamos ver. Eu tô julgando. Tem que ter fé. Tô julgando. Aí o dia que a gente não tiver esperança, a gente não sai de casa pra vender notebooks pra pessoas que ganham pouco. Pra gamers. Yuri Okender. O Gabriel entrega e instala a placa aqui em Taubaté, se eu comprar? Não. Paga o frete, filha da puta! Entregar e instalar, não. Mas você não sabe o valor. Mano, dependendo do frete, eu até mando e pago o frete. Mas não. Você sabe, mas você instala pra ele? Como disse o Wesley Zop, é só plugar. Exato. Só plugar. Então faz o seguinte, é USB, cobra aí esse frete um pouco mais caro. Daí leva eu junto. Tá. É verdade, boa ideia. Oh. E o Taubaté tem lá o Museu do Mazaropi, cara. E tem também a grávida. Tem a grávida de Taubaté, tem os Le Parkour de Taubaté também, que é um clássico. Mas eu prefiro o Mazaropi. Não, é qualquer um, né? Mais alguma coisa? Tem muito mais doações aqui. Fernando Tonato. Tonato é um nome chique, eu acho o nome de mafioso. Família Tonato é não, fala máfia. De máfia aqui, Wesley. Eu esqueci, porra, é verdade. Mas nem a máfia italiana? Não, principalmente a italiana. É, mas a italiana a gente às vezes faz parte e não sabe. Tem porque 3 italianos aqui. Porque te mata com grife. Exato. Exato. Numa cafeteria. É o pior jeito de morrer. Nunca entendi essa música de abertura em homenagem a Dedanha. Fica só repetindo a Dedanha. Qual que é essa daí? Não sei. Eu não sei. Passa aí. Né? Um dia a gente conversa sobre isso. Ah, eu acho que é Aleluia. Nossa, o cara entendeu a Dedanha? Aleluia. Aleluia. Dedanha. A Dedanha. A Dedanha. Aleluia. Stop. Falando nisso, essa semana eu estava assistindo Capitão Cueca, que é um desenho que tem na Netflix. Você recomendou esse Capitão Cueca e você recomendou o da polícia. Paradise Police. O Capitão Cueca é um super-herói, né? E tem um momento que ele precisa salvar a galera. Daí os meninos chegam. Capitão Cueca, faça alguma coisa. Daí ele começa. Daí eles. Não, faça alguma coisa útil. Daí eles, obrigado por ser mais específico. O Capitão Cueca não tava errado. Não. Faça alguma coisa, né? Pô. Sapateada. Então eu indico aí que Capitão Cueca é um ótimo. Por que eu lembrei disso? Porque no filme Capitão Cueca, que tem no Amazon Prime, eles cantam essa música, Aleluia. Quer cantar um pedaço pra reviver? Não, acabamos de cantar. Aqui não é... Eu ainda sonho um dia que moleques do prédio gravem uma sucesso, versão vai de ser sucesso, vai ser sucesso, sim. Aqui não é o Último Samurai, onde o Tom Cruise ele tem uma lembrança de uma cena que faz 5 minutos que ocorreu. É bem isso mesmo. Senhor Eleanderson mandou aqui uma doação. Vai ter terceiro turno no próximo e último debate? Queremos fazer. Esse... Como será o próximo e o último? O próximo e último, se eu não me engano, é sexta-feira. É na sexta? Mas esse de ontem não deu a mínima vontade. Ah, mas 8 horas de debate, o filho da puta, não, lá? Ele até começou cedo, até, tipo, tinha tudo pra fazer, mas num sábado, 6:30 PM, um debate sem nosso querido Lulinha, não tem, não, não, né? Tem como, não tem como. Porque assistir um debate de sem Lulinha, que é o principal contraponto, né? É. Porque Simone Tebet... Bolsonaro, a drogada. Soraya. A Soraya drogada. O raio privatizador. Os caras é tudo a mesma coisa. Fala tudo igual, a mesma coisa. Então o Lulinha tava ali, né? Lulinha tem o charme brasileiro. Foi no Ratinho fazer teste de DNA essa semana. Entendeu? Viu que não é pai do Ratinho. É, né? Não é. Mandou a do Versalhes. Mandou a do Versalhes. Entendeu? Daí ele complementa aqui, ó. Porque na vida adulta a gente... Porque na vida adulta a gente vê debate, então é melhor do que tiver umas piadinhas de cuí pinto. Você tem que ver debate. Tudo é melhor com cuí pinto. É verdade. Isso é verdade. Tiago Moretti mandou. É o meu maior medo também. Eu não sei qual deles, mas... Ah, aqui, ó. Medo do Chorume acabar, que o Emerson Alves mandou. Daí ele falou, esse é o meu maior medo também. Emerson Alves é o do DQC? Só se ele trocou a foto aqui. Ele tá jovem e saudável. Então, ele é o Emerson Almeida. Eu sempre confundo os dois. Eu não sei também. Mas é isso. Michael Klein? Mandou medo de currar um homem por engano achando que era Shemali. Cara, o pior é que tem muitos caras. O que, que eles fazem? Põe, tipo, industrialmente silicone pra se passar de Shemali. Nossa. Mas é um cara. Eu já vi isso acontecendo. Mas isso aí pode ser um fluido hoje. Eu acho. Não, tudo bem, mas não pode pôr o nome de Shemali. Eu acho que ele não. Tem que ser fluido. Não, eu acho que é um medo. Você não engana as pessoas. Acho que é um medo que vai ser superado, porque daqui a pouco não vai ter mais... O gênero em si. Nomenclaturas. Tudo bem. Não vai ter mais nomenclatura. Mas, ó... A pessoa vai falar, eu sou humano. Mas. Não, então. E pronto! E você vai lá e curra! Força no beco! Deixa eu só explicar. Você lembra disso? É cotovelada na nuca e currada! Eu sou um mané, por favor. Isso me lembra de... E você é um mané mesmo. Andar pelas ruas de São Paulo e sentir cheiro de posto humano. É isso. Fezes humanas. Mas tem um truque, por enquanto, que dá pra usar, pra saber se é Shemali, é que Shemali tem a trolha grande. Não, não é só isso, não. Ah, tem uma personalidade e é uma pessoa também que merece respeito. Também, isso. Mas não é só isso. Ah, tá. Shemali tem a trolha cheirosa. Ah, sim. Perfumada. Banhada no azeite, exato. Né? Exato. Então você sente aquele cheiro doce, assim, sabe? Aquele... Dá água na boca. Manjericão com mel. Você fala, nossa, que é isso aqui? Limão. Tem muitos azeites, agora aromatizados. Então, pode acontecer então isso. Você tem que... O que é alfazema? Isso aqui é alfazema? Entendeu? Então tem uma questão ali. Dá aquela boa fungada, aquela boa cheirada. Você vai conseguir identificar. É. Leonardo Eloy mandou. Pesadelo da vida adulta é ter que fazer uma ligação. Ligação. O pessoal não gosta mais. É ninguém mais recebe ligação, né? É só me manda mensagem. Eu gosto de uma ligação. Eu vou ligar pra vocês todos os dias, então. Eu gosto de uma ligação de vez em quando, as 10 horas, assim, dependendo do caso... Eu acho que é só a ligação que resolve. O Jordini falou aqui, agora que os comunistas estão indo em vários podcasts, quando vi vocês reunidos, achei que era também, mas na verdade são comunistas, é verdade, né? Não é que é tudo nosso, os cus... A gente só quer os cus. A gente só quer os cus. Então é isso. Tem uma outra mensagem do Leonardo Eloy, que ele mandou... Outro medo é derrubar o vidro de algo no chão da cozinha. Ah, não, vidro em qualquer lugar. Quebrada de vidro. Não, mas não tem nada pior do que você derrubar um vidro que tinha coisa dentro, cara. Porque daí você tem que catar os cacos que explodiram e limpar o... Ainda mais se é um vidro que tinha coisa que mela. Tipo, babosa. Vidro de babosa. Por exemplo, você terminou ali, acabou de fazer um belo pote, uma bela travessa de doce de abóbora. Vamos falar compota, porque eu acho legal a palavra. Compota. Compota de abóbora. E daí você derruba ali. Não, é terrível. Aí é terrível. A tristeza de perder o pote, de ter que pegar os estilhaços, perdeu limpar tempo. A sujeira, perder o tempo e não vai comer a porra. Não, ou vai comer crocante, que não era pra ser crocante. Não. E daí você vai comer... E aí... Um cerol. O medo de derrubar vidro, ele é equivalente à quantidade de móveis que tem na sala. Porque se tiver muitos móveis, carpete... Não, carpete, fodeu. Aí não é medo, é pânico. É, entendeu? Então, porque nunca mais você vai tirar todos os vidros daquele carpete. Era. Sempre vai ter um... Você vai viver perigosamente. Conforme vai ter a luz bate, você vê aquele brilhinho lá, ainda tem. Você vai ser o Tom Cruise aqui, ó, do Missão Impossível pra sempre. Então, aqui, ó. Os filhos correndo na sala, põe o chinelo pra andar no tapete. Pra sempre, entendeu? Você de andador com Alzheimer, de chinelo aí. Não, no andador tem aquelas bolas de tênis pra você também não ficar raspando depois. Exato. E às vezes você acha um Rafael Nadal, assim, de repente, né? Quer ter uma conversa. Brinca um pouco ali. Quer ter um assunto, ó, também jogo tênis. Fazer um bate-bola. Exato, entendeu? Um Federer, você acha um Federer, né? Um Federer, ali é. Entendeu? O Guga não, porque o Guga Duro, é... O Duro é se você é achar um Federer Emelianenko, né? Ah, isso que eu tô falando. Eu acho incrível o Guga ainda ser garoto propaganda de coisas, porque ninguém lembra do Guga. E nem mais garoto também. É. Exato. Senhor Eliandro, você mandou uma outra doação aqui. Um sonho recorrente que eu tenho é de que eu estou me mudando pra morar sozinho. Mas a casa é sempre da minha mãe. É como se eu nunca conseguisse sair da casa da minha mãe. É igual na vida real. Imagina ele com o corretor do imóvel. Ah, temos aqui, essa senhora mora aqui também. Ah! Não. Olha, eu passei com... E o foda é que ele só consegue pagar a casa que a mãe dele põe um preço baixo. Ele vai pesquisando, ah, essa daqui dá. É da mãe. É da mãe. Eu tenho que confessar. A mãe dele do lado ajudando, até fica constrangido. É, isso aí tá bom mesmo. Não é melhor ver outro. O foda é que não é que a mãe tem várias casas. É a mesma casa, é onde ele mora. Ele... Às vezes a foto é diferente. É outro ângulo. É no Google Maps. Cara, isso daqui é bem localizado. É bem localizado igual a minha casa. O bom é... Perto do meu trabalho? Perto da casa da minha mãe, né? Da família. Ah, vou viver aqui. Vai ver a casa. Ele combina de encontrar o corretor na frente do portão. Não, ele das outras 50 vezes combinou na praça, onde tem um louco falando lá. O corretor, eu te levo. Vem até a imobiliária que eu te levo lá. Chega lá, mãe. O que você tá fazendo aqui? Ela, de novo essa brincadeira. O corretor fala, ah, comeu uma perfeita. Ah, porra. É o que eu quero. Venda. É o que eu quero. Não, venda nos olhos. Essa você vai alugar. Só que o corretor, ele também é um cara de Alzheimer. É Alzheimer. Toda vez ele liga, a única que não tem é a mãe. A mãe sempre venda com... Cara, mas isso é um pesadelo terrível. Não, às vezes é um pesadelo da mãe. É não, o contrário, porque todo mundo pensa, nossa, se eu tiver Alzheimer, se for o contrário, e se a nação tiver só Alzheimer, você só não você tem. É o lúcido. Mas será que quem tem Alzheimer não pensa que só ele tá lúcido? Entendeu? Às vezes é isso também. É, pode ser. Rodrigo MP mandou aqui. Ministério Público. Ministério Público. Toma cuidado. Por favor, por baixo da minha garagem, o pedreiro tinha colocado... Não, parece uma poesia. É verdade. Por baixo da minha garagem... por baixo da minha garagem, o pedreiro tinha colocado canos Bluetooth, vários de tamanhos diferentes, com uma distância de 1 metro entre cada um. Vai passando pela parede, né? A água, até chegar no outro cano. Por isso que é o Bluetooth dele. Mas o que será que aconteceu? Não, eu acho que deixou uma parte sem mesmo. Pelo... Esqueceu? Sei lá, né? Será colocou um conduíte, coloca um conduíte. Não precisa de cotovelo, não. Faz de conduíte esse cano aqui. Enrosca aqui no lado. Ó, fica flexível. Bem melhor. Você não queria flexível? Por que que nunca pensou flexível nisso? Acho que existe, né? Existe. É, mas é uma mangueira. Não, mas daí é o sifão, né? Tipo, é o sifão. Não, é uma mangueira mesmo. Chama PEX. PEX? PEX. Ah, agora aqui, PEX. Ícaro de Santana. Eu tenho medo de ser pequenino homem médio. Medo de ter alergia de tudo e medo de ter um gol branco tentar me matar. São medos... É um medo muito específico, eu achei. Sim. Agora acabou as doações. Nossa, mas você não leu porra nenhuma o episódio inteiro. Mas é que nós estamos empolgados aqui no negócio. É verdade. Desculpa, gente. Ah, então, rapidamente, um último medo seu. Agora tá quase acabando o episódio, de tanta coisa que você leu aí, mas tá bom. Cara, eu tenho um medo que é o seguinte. Você tem suas éticas e suas morais? Eu tenho. É que você tem que manter por questão de viver em sociedade. Às vezes você aceita coisas, ou aceita ouvir uma palestra, ou aceita, sei lá, ir no... Suborno. Aceita suborno, ou pelo menos ainda não aceita. Que o seu cérebro, às vezes, não queria estar ali, mas por questão da ética social, você tá. Eu tenho medo de que um neurônio esteja desencapado e ele meta a mão na cara de uma pessoa do nada, ele faz coisas, ou faz eu falar coisa que eu não queria, que tipo assim, ou, sei lá, ser homofóbico de alguma forma, mas eu falo, não, mas não sou homofóbico, mas aquele neurônio fez você fazer qualquer coisa, tipo, destratou uma chemalha. Eu não queria ter destratado. Mas você tava indo tão bem até agora. Não, você já aconteceu que vocês estão dirigindo em pista de mão dupla? Mas e se eu der de frente? Pizza de mão dupla. Uma pizza de mão dupla. Pista. Não, pista. Não, você tá dirigindo aqui. Olha o neurônio desencarnado. É o neurônio. É isso. É isso agora. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu tô dirigindo uma pizza de mão dupla. Sim, de dois sabores. Ela é meio americana, meio napolitana. É isso. Eu falo napolitana que é massa. O volante do carro, na verdade, é uma pizza. Daí... É quase isso. Você tá dirigindo ali, você fala, e se eu der de frente com aquele caminhão que tá vindo? Mas você não quer se matar. Eu já falei pra você tomar seus antidepressivos mas no não, horário mas, certo. Aí que tá, eu nem sou depressivo. Mas e aquele fio desencapado? É o que todo depressivo fala. E aquele fio desencapado que faz, não, vai, vamos eu ver. Eu sorri a hora que eu quiser. Vamos ver. Eu peitei meu cabelo todos os dias. ou falar alguma coisa do nada, tipo agora, talvez. Ou eu na praça, sei lá, entendeu, bicho? Eu tinha uma amiga que falava assim, eu não sou depressivo, eu peitei o cabelo. Ué, caralho, mas... Então eu sou, né? Mas ela ficava o dia inteiro só pintando o cabelo. Na frente do espelho chorando. Então, Wesley, ó. É o fio desencapado. Você tem medo do... Não, mas... Não que medo realmente... de você mesmo. Não, mas é meio que isso. Mas assim, não que eu tenha uma vontade reprimida e aconteça. Não, você não tem vontade daquilo. E você acaba fazendo... Por causa daquele fio desencapado. Ah, então é por isso que você dá o cu de vez em quando. Tipo isso. Não é um desejo reprimido. Não é desejo reprimido. É um neurônio. É um cu desencapado. Se eu acreditasse em entidades, aí eu ia falar, é o demônio que me fez fazer isso. Ah, eu não sei. Seria desenvolver uma síndrome de Tourette? Será que seria isso? Não, então. De curta duração. Mas você. Mas na hora você sabe que você não deveria ter falado aquilo. Ah, mas acho que quem tem a síndrome de também, Tourette. É, tanto que eles têm os cartãozinhos lá. Então, talvez seja, mas não só com falar, com atitudes. Entendeu? Você vai visitar sua mãe. Ah, hoje eu fiz polenta aqui. Ah, mas tem que ser vagabundo, hein? Então, você, não, é mas... uma síndrome de Tourette. Então, mas. Não, mas joga o prato na cara dela. Entendeu? Taca fogo na casa. Com bipolaridade. Taca fogo na casa, entendeu? Você não queria fazer isso. Mas e você tá contra o que você tá fazendo naquele momento. Mas você tá fazendo. É isso que é o medo, cara. Isso é um fio desencapado. É um neurônio que faz você fazer as merdas. É isso? Não, eu acho que não... É, até você ter, né? Até você ter... Tá. É tudo... isso, um medo. Tudo bem. Gabriel Rosbar aí. Cara, eu tenho medo que ele vai crescer conforme a gente for ficando mais velho. Porque, é um mofo na cozinha. Mofo na cozinha, ele vai crescer. É o mofo no cérebro. A partir ali do momento, sei lá, que você tem seus 18 anos, você tem sua continha no banco, qualquer coisa assim, já tem os seus documentos, você já é uma pessoa que pode ser... Você já assina cheque. Você é uma pessoa que pode ser processada, presa e... Você é uma pessoa física. Se fuder na vida, Cara, a partir desse momento, você começa a comprar coisas, vender coisas, fazer transações. É verdade. E não tô falando um medo assim, porra, faz 3 meses que eu não pago a conta de água porque eu não tenho dinheiro, foda-se. Não, mas você não tem aquele medo de um dia, teve uma conta que você achou que tinha sido paga e não foi. Mas há 7 anos. Lá. E quanto mais velho você tá fica, acumulando. Mais ela tá lá. Ela tá aí. Só tá que um dia ela pode vir te assombrar. E tem muito, medo, cara, pode acontecer. Muito golpista que vai nessa, né? Vai. Porque vai. E os caras são tão assim, porque pra mim beira a genialidade. Porque ele não chega pra você falar, você tem uma conta de R$2.000 aqui pra pagar. Ele fala, você tem uma conta de R$20 que você não pagou. Daí o que, que você pensa? Por R$20. Pago R$20. É plausível que eu não pague. Vou pagar, passou, né? Você passou, tem R$20. É, não, R$20 eu pago. Só que você aí faz isso aí com 1.000 pessoas. R$20.000. Exato, tá porque vendo? Porque você não vai levar ao juiz contratar o advogado por causa de um boleto de R$20 que você não sabe. Você vai pagar mais caro pro advogado. Exato. Você fala, eu pago, né? Então, eu não pago porra nenhuma. Mas cheira golpe, pra mim é golpe. Não, mas eu não tô falando nem de golpe. Eu tô falando do negócio real. Tipo assim, ó. Realmente... Não é algo que você não pagou intencional ou não pagou porque não tinha como. E você sabe que existe. É algo que saiu da tua consciência. Você realmente perdeu de pagar aquilo. E faz tanto tempo que o negócio virou quase um notebook, entendeu? De R$8.000. R$10.000. E aí você tem que dar um cupom só. Sei lá, um ticket de estacionamento. Um neurônio te dá. Ó, dá um cupom pra pagar essa conta. Mas eu não queria. Era ali... Tá ligado? 5 contos. Era um negócio ali, em vez de pagar o tipo assim, era um cartão que passou um dia do vencimento. Em vez de você pagar já uma conta o negócio corrigido, você pagou uma conta no Banco Real que você deixou aberta lá e tal. Tá. O Emerson. 20 anos depois a gente assombrar. É. O Emerson mandou aqui, ó. O Gabriel tá me seguindo? É porque lá. Foi exatamente isso que me aconteceu. Foi um golpe, né? Mas esse é o Emerson do DQC ou é o quem outro? Que é o Emerson Alves, você é do DQC? Não, o Emerson Alves é o que doa dinheiro bastante, eu lembro. Tá. Por isso que ele acha que é o golpe é esse. Né? Inclusive... boleto do Chorume, não, esqueceu de doar esse mês. Mas agora, inclusive, teve um Emerson que veio falar comigo esses tempos atrás no WhatsApp, eu não sabia qual dos dois Emerson. Quando é assim, você chama de Emerson. É. É, foi o que eu falei. Ah lá, sim, eu sou do DQC, Emerson Alves. Ah, é. Eu não entendi nada. Agora então, responda se é ele que falou comigo no WhatsApp. Você que falou com o Gabriel no WhatsApp? Enquanto ele responde isso... Fala o seu medo. Meu pesadelo. É que vocês estão falando aí da velhice, do neurônio que deixa de funcionar. Não, faz você dar o cu. É. Não, eu dou o cu porque gosto mesmo. Tem nada a ver com o neurônio. Não tem nada a ver. Famoso neurônio... Neurônio zóio. Zoperônio. O Osiris mandou aqui, o Zop tem medo de ser sincero. Não é isso, filha da puta. Neurônio Z, de Zop. Neurônio Z é o mais perigoso. Tem que ter o cromossomo ZZ ali. Qual o cromossomo ZZ? Ele acha que ele é o ZZ. É esse cromossomo. Mas esse. Existe um momento onde você envelhece e... as tecnologias deixam de fazer sentido pra você. Se já tá começando a não fazer sentido algumas coisas, você já não. Então, e aí eu não sei se eu tô nessa pegada, se eu envelheci e pronto. Ou se os jovens estão diferentes do que da minha época. Ou se o meu medo faz sentido. Vamos ver. Porque agora, assim... A gente tem um nível de tecnologia com o celular, que é uma coisa que a humanidade... Absurdo. É absurdo. E o nível de, não vou falar nem informação, mas o nível de dados que a gente recebe é gigantesco. É. E é dados rápidos. Cara, eu não sei. Instantâneos. E aí eu começo a ter medo que eu não sei onde isso vai dar. Ah, então você tá velho mesmo. E eu não percebo a humanidade com a preocupação de onde isso vai dar. Uhum. Entendeu? Daí isso, pô. Você é o único lúcido no meio dos loucos ali. Não. É, sim. Tá velho. Mas, assim, Eu não sei se a geração tá assim, preparado pra isso. E não, não, na verdade não está preparado. Se a gente sabe conviver com isso, porque agora é tudo muito rápido, não, agora é tudo. E outra, a questão assim: ah, você tá preparado pra viver com isso? Mas na verdade, assim, a partir de que momento você acha que vai estar preparado? Porque se você já tá questionando, você não tá. Se a pessoa fala assim, não, estamos preparados. Tá, mas como você tem certeza disso? Porque você pode estar achando que tá preparado porque você, é o limite que você aguenta, mas não, você não tá preparado, entendeu? Você não tá. E outra, porque, pô, quando você queria assistir Xirra, que você tinha toda aquela sua roupinha. Sim. Eu tinha o geninho, Você assistia Xirra e o que que acontecia? Você tinha que esperar o outro dia. Sim. Então existia uma questão de paciência. Sim. Você treinava isso. Exato. Você tinha uma questão tem assim. Que de, e se perdesse, perdeu. Perdeu, exato. Perdeu, perdeu. E a vida é assim. A vida real é assim. Perdeu, perdeu. Perdeu coisas, perdeu. Você fazia o campeonato na escola, não tinha medalha pra todo mundo, não. Não. Só pra quem ganhou, perdeu. Pô. Exato. Até hoje eu não tenho a de ouro no futsal, cara. É isso. Eu tenho a de prata. Que a de prata é pior que a de bronze. A gente acertou 3 vezes a trave e precisava de 2 gols, cara. Tá vendo? É isso. Porque a de bronze você terminou com vitória. Exato. A prata você pegou de consolo. Derrota. Mas hoje, você quer assistir Xirra com a sua roupa? Você vai lá. Eu procuro. Netflix, YouTube, Xirra e pá, pá. E não espera 5 segundos. Ah, exato. Tô ali, pular anúncio. Entendeu? Então, às vezes você tá conversando, a pessoa não tá interessada na conversa. Ela tá interessada no fim da conversa. E pra ver o que ela vai responder, ou ela quer ver, ou lacrar. Exato. Ou lacrar! Na verdade, é a conversa é um passatempo enquanto ela não tem um negócio interessante aqui. Exato. Então, é pra preencher, preencher buraco. Entendeu? Mas eu acho que é porque a gente tá velho. E aí, não, não. E aí você pegava, você lia um livro, você assistia um filme. Só que agora você não lê mais livro, você baixa um audiobook. Não, mas não é a questão mesmo, é só escuta enquanto faz outra coisa. Faz outra coisa. É porque sai, sei lá, você tem que fazer 300. Então você tem que ver 300, filme 300, série 300, livro. Não, e escuta o livro em 5x, porque tem que bater meta. Não, não. Você tem uma meta que ninguém colocou. É, você colocou. Mas o mundo é o mundo das metas agora, então você tem que ter informação mais rápida. É tudo, então você... Às vezes você lê um livro. Esses dias eu me peguei fazendo isso. Tava lendo um livro com pressa de acabar. E eu pensando, mas por que eu tô com essa pressa de acabar? O livro tem que ser lazer, né? É, então. É. E aí... É um manual de sobrevivência num submarino que está afundando. E eu estou num submarino. Não, então... É isso. Exato. É exatamente isso. Mas não, mas a vida... Então a vida... Eu tenho medo dela estar se tornando um submarino afundando a todo momento e... Não, ou pior... E ao mesmo tempo a gente só aceita isso, porque as coisas vêm e vêm. Ou pior, não ser um submarino afundando e todo mundo achar que é. É, não, é. E todo mundo louco. É. Vai afundar, mas nem todo mundo... Alzheimer coletivo. É Alzheimer coletivo. Então, só vocês são. Então será que, pô, a gente não devia estar debatendo isso? Será que as coisas não tem que ser mais tranquilas? Eu concordo totalmente. Então é uma coisa muito louca. Isso daí é um dos maiores medos que eu tenho ultimamente. Às vezes eu me pego achando que eu sou sedentário e sou, mas eu me pegando achando que eu sou sedentário por não tá escutando as coisas em 2x, 5x. Fala, puta, eu parece tô que você não é produtivo o suficiente. Eu não sou produtivo, entendeu? Coisa que era pra ser lazer, né? Puxa, então é muito louco isso. É. Tá? E aí esses dias, fui questionado por um adolescente, e eu até tenho essa crise existencial, mas pode ser só velhice mesmo, e eu achando que antigamente... Acho que uma coisa melhor, junto com a outra. E por aí vai. Mas ele chegou e falou, antigamente não tinha muito o que você fazer, né? Eu falei, não, muito pelo contrário, acho que tinha mais coisas. Né? Não, é porque você não tava preso, né? Eu falei, o que você faz hoje? Eu falei, você tenta, você mexe no celular, você tenta, você se droga e tenta comer os outros. Cara, e o celular vai aqui em primeiro lugar. É isso que é o ruim. É isso que é o problema. Antigamente a gente tinha muito mais opções, porque a gente não se prendia a uma opção só. É. Então, é uma coisa assim que eu tô meio pirando. Eu vejo hoje em dia assim, o antigamente, no caso, né? Mas você pode, lembrando, né? Quem tá assistindo. Só que pode ter virado um enorme púlpito da minha velhice. Não, e acredito até que seja. Eu acredito que seja. Mas eu lembro na escola, tipo, a gente saía sexta-feira, na última aula. Eu tô aula. No coreto da praça falando isso agora. E eu tô ali, porque eu tô vivo na praça. E você, tô ouvindo. E o seu neurônio manda chupar o guarda. É, eu tô chupando achando que é microfone. Achando que é microfone. E o neurônio sabe que é pinto. Não, o neurônio que é sacaneado. Esse neurônio aí gosta de rua. Não, o neurônio que ele é sacaneado. Ele só vai ligar quando ele estiver no meio do... Pior. Esse neurônio aí faz você sonhar que tá pegando fogo. Não, os caras comendo teu cu. Os outros neurônios falaram, por quê? Por que você se obedece um e não obedece os outros milhões? E quem votou nele como líder dos neurônios? É, e ele nem é o líder, ele só dá aquela soprada, né? E se fizer tal coisa? Ele vai no vácuo do pensamento. Ele vai no vácuo, é. Dá o cu, dá o cu. Não, mas ele pediu o truco. Dá o cu pra ele. Dá o cu. Ele é o Jequiti. Dá o cu que acaba o jogo. Você não tem carta pra ganhar o truco. Dá o cu que acaba o jogo. Mas ele perguntou se eu quero o truco em bala. Dá o cu pra ele. Dá o cu que ele esquece isso. Dá o cu que ele esquece. É, toda a solução dele é. Dá o cu, dá o cu. Mas chegou um boleto aqui, bom antigo. Dá o cu que ele esquece o boleto. Dá o cu que ele esquece o boleto. Não, é, na escola, antigamente, a gente saía sexta-feira da aula e falava assim, ô, domingão, 4 horas da tarde, vamos jogar bola lá no Centro Cívico, um exemplo. 4 horas da tarde, o pessoal tava lá, no domingo. Agora não, você tem que mandar, ô, faz um grupo no WhatsApp. É, pra avisar. Ó, futebol, domingão, no Centro Cívico. No sábado, não vamos esquecer amanhã, hein? No domingo. Ó, hoje à tarde, todo mundo avisando, ó, não vou. Não é, não, e daí no, quando tá indo, todo mundo confirmando, daí tava indo, ó, tô a caminho. Daí alguém não mandou, fica cobrando a pessoa. Você esquece do combinado. Já tava combinado na sexta, né? A gente não tinha essa de confirmar 8 vezes e falar que tá indo no lugar. Você não ligava pro seu amigo, ó, tô indo. Não é igual o Chorumão com essa, nem manda mensagem 2 da manhã. Vamos gravar amanhã? Daí a gente fala, vamos. É isso! Antes eu tinha que passar na casa da pessoa pra falar que vamos gravar. É foda isso. Posso falar um outro medo rápido? Pode falar, porque o... Você só falou coisas o belíssimas. Medo, o medo da gravação terminar enquanto você tá falando um medo. Vamos lá! Não! Não, filha da puta! Esse era o principal. medo de não concluir uma ideia. Vai. Rodada de medos rápidos. É, você pagar mais caro por um setor... numa balada, achando que vai sentar e não tem lugar pra sentar. Ah. Porra, isso é terrível, bicho. Isso é terrível! Ah, área VIP. Tem que ter um garçom só pra você. Tem que ter um... Você tá pagando pra estar naquela área VIP? Não, ela só é um setor... Mas eu vou te dar uma dica. É um setor separado. Vou te dar uma dica pra sua vida. Que você e tá eu fui precisando. Numa matança sábado passado e foi isso que aconteceu. É, primeiro essa dica, né? Nem o vocalista original do Matanza vai no Matanza. Concordo. Você tem uma ideia de como ficou. Mas tudo concordo. Bem. Não é isso, né? Não vou criticar aqui o seu processo de aculturamento, não. Mas uma dica pra você. Se você pode pagar pelo setor VIP, você não é VIP. É isso. Eu concordo. Se você olhou e falou, nossa, esse setor VIP eu consigo pagar. Não é VIP, viu? Então, foi o que eu descobri. Não, é o que eu ia falar. Porque uma vez que tá acessível pra você ali, não, alguma coisa vai estar faltando ali. E o que que tava faltando? Cadeiras. É. Porra, bicho, isso é foda. Gabriel Asbar. O medo rápido é ser assaltado, roubado ou interpelado de alguma forma enquanto eu estou com vontade de cagar. E aí vai soltar, porque vai dar não medo. Só de soltar, mas, cara, você fica impaciente. Vai, ó. Quer levar ou não vai? Porque eu tenho então que cagar. Se eu morrer, vai ser muito maior. É verdade. E daí eu vou morrer cagado, né? É porque você vai querer reagir pra ir logo, né? Não, às vezes, né? Tipo, vai logo. Ou então, passa a coisa. Passa caralho, velho. Eu quero cagar. Eu tenho que chegar em casa, como que eu vou te dar o meu carro? Então, é um medo que eu tenho. O meu maior medo, ultimamente, é pagar por comida ruim. Comida ruim, é um medo. Você vai, você vê aquele salgado já de aspecto parece duvidoso. Parece muito bom, mas... É, cara, mas eu como qualquer porra. Não, é, mal duro é pagar. Agora é pagar. Você gosta de leite. É leite. Pizza de mão dupla. É pizza de mão dupla, pô. É dar o cu na praça, filha da puta. O duro, que o termo pizza de mão dupla é melhor que o termo correto. Pizza de mão dupla. Ou pizza pizza meio a meio. Ah, o Emerson confirmou. Foi ele que tentou falar com você. Ah, então. Te pediu um nude e você não mandou. Vai na, vou na mussarela, volto na calabresa, pizza de mão dupla. Ah, aqui o pessoal, o Ícaro falando que é mentira do Emerson, que é ele do DQC. Porque se fosse ele, o medo dele seria ter cheiro de melancia em alto mar. É verdade. Porque tubarão cheira melancia. Foi uma delícia ter participado com vocês mais uma vez nessa falando dos nossos pesadelos, ou como diria meu filho, um sonho de terror, tá? Um sonho de terror, que é mais, eu acho mais poético do que pesadelo. Concordo. Wesley Zop, seu tchau aí pra moçada. Obrigado a galera que tava acompanhando aqui, tivemos pico de 1 milhão de pessoas aqui em simultâneas. Agradeço a galera toda aí, as doações, estar de volta gravando aqui é maravilhoso. E em breve rolas na lojinha aí pra vocês também. Vê se o seu neurônio aí, chefe, manda você vir gravar, né? Não, ele vai, em vez de ficar chupando rolas por aí, vou vir gravar. Vou vir Gabriel Aspar, seu tchau. Agradecer a todos vocês que nos ouviram, agradecer ao Zop, que está brilhantando aqui esse domingo de manhã, Ganso, que nos recebe aqui. Exato. E torcer também, né, que todos os ouvintes estejam realmente ouvindo a gente e que não sejam apenas vozes das cabeças. Ah, sim, é verdade. O Alzheimer coletivo deles, né? E a gente, na verdade, é um neurônio que tá falando pra eles. Tá dando país. Cu de camelo, cu de camelo. Aijão. O neurônio fuck you! É o neurônio loucaço, bicho. Faz o bônus op. O Léo Lopes mandou aqui, o Wesley é funkeiro, só quer sentar. É o meu neurônio, não sou eu. Muito bem, muito obrigado por ter ouvido, muito obrigado por ter acompanhado, muito obrigado que você está vendo isso no feed. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau, tchau, sobe a música.